A gente agora continua o evento Esboço para Novas Culturas, Projetos de Cidades em Debate. Esse projeto foi contemplado no programa Cultura e Pensamento. O Cultura e Pensamento é um programa nacional de estímulo à reflexão e à crítica cultural, que seleciona e apoia projetos de debates presenciais, como esse, e de publicações. Coordenado pela Secretaria de Políticas Culturais do Ministério da Cultura, o objetivo desse programa é dar suporte a iniciativas que proponham questões e alternativas para as dinâmicas culturais do país. Os editais Cultura e Pensamento têm patrocínio da Petrobras, com realização da Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão, FAPEX, e da Associação dos Amigos da Casa de Rui Barbosa. O conteúdo dos debates e as publicações produzidas através do programa está disponível ou estará disponível no portal www.culturaepensamento.net.br. Esse projeto tem uma singularidade, ele é um projeto de uma revista, mas ele foi inscrito na área de debates presenciais do Cultura e Pensamento, que, como eu disse aqui, o Cultura e Pensamento, nesse ano, abriu duas áreas de seleção, uma para discussões presenciais e uma para publicações impressas. E esse projeto hoje é um projeto da Revista Urbânia, mas inscrito na área de debates, porque a ideia da Revista Urbânia foi começar com esses debates públicos, na esperança que esses debates públicos gerem o conteúdo da revista. Mais que isso, a Revista Urbânia, ela tem um coletivo de coletivos editoriais para cuidar do projeto editorial, e um desses coletivos convidados é a revista Pisiagrama. A revista Pisiagrama foi convidada para mediar esse debate de hoje, representada pela Renata Marques, que é arquiteta e professora do curso de arquitetura e de design da UFMG. E eu vou pedir para a Renata, no início, apresentar um pouquinho a proposta da revista Pisiagrama. É uma revista inédita ainda, que também foi selecionada nesse mesmo edital. E os nossos convidados, Lúcio e Tiago, a Renata vai apresentar. Eu aproveito para agradecer muito a presença de vocês três. Eu estou muito feliz com esse encontro. Só agora eu soube que Tiago e Lúcio nunca tinham se encontrado, e são duas pessoas muito próximas. Eu participo da luta por um outro transporte já há alguns anos, e eles dois são sujeitos muito importantes nesse processo. O Lúcio na parte de transporte coletivo, o Tiago na questão da bicicleta, e eu fico muito feliz que a gente possa promover esse encontro dos dois hoje pela primeira vez. E para quem ainda não sabe, a Revista Urbânia 4 é focada em projetos de cidades. Então, no primeiro dia de discussão, a gente refletiu um pouco sobre o projeto moderno de cidade, a partir do exemplo de Brasília. Ontem, no segundo dia, a gente refletiu um pouco sobre o projeto socialista de cidade, a partir do exemplo de Havana. E hoje a gente resolveu trazer a discussão para duas cidades contemporâneas, São Paulo e Luanda, que fica em Angola, que também se chama São Paulo de Luanda, né, o nome completo da cidade. E, no caso da discussão sobre São Paulo, a gente elegeu dois assuntos que, para a gente, atravessam a cidade em sua totalidade. Então, na parte da manhã, alguns de vocês já estavam aqui, a gente conheceu um pouco do projeto original dos CEUs, como conjuntos de equipamentos urbanos e não conjuntos educacionais unificados. E agora a ideia é a gente pensar o transporte também como toda uma rede que pode articular os diferentes espaços da cidade, o que pode mudar a nossa própria forma de viver na cidade. Enfim, eu não vou entrar muito no assunto, mas muito obrigada e espero que a gente tenha uma ótima discussão. Boa tarde para todos. Nós agradecemos, né? Eu digo nós porque eu sou uma... Eu estou aqui meio representando a revista Pisiagrama, mas todos os quatro editores estão aqui, né? Eu, a Fernanda, o Roberto e o Wellington. E eu vou falar um pouquinho da revista antes de apresentar os propositores e iniciar, de fato, o debate. Bom, a revista Pisagrama foi uma das revistas que foi selecionada no edital de publicações do Cultura e Pensamento, né, recentemente. O primeiro número deve sair até o final do ano, né, em cerca de 2 meses. E a ideia da revista Pisagrama é uma revista sobre o espaço público, né, uma revista que pretende discutir o espaço público e, principalmente, a noção de público na cidade, né, a partir de várias perspectivas, né, tanto disciplinares quanto geográficas. Então, é um espaço de convergência desses debates teóricos e dessas experiências práticas acerca do espaço público. A gente propôs para esse primeiro ano de revista, que é uma revista bimestral, ela é uma revista que vai ser impressa e distribuída em todo o Brasil, mas também ela vai ter uma versão online, né, que vai incorporar uma série de trabalhos como audiovisuais, que são impossíveis de estarem contemplados na versão impressa, mas, então, na versão online, a gente vai ter um conteúdo a mais com relação à revista impressa. Nesse primeiro ano, que são 6 números, né, bimestrais, como eu falei, a gente propôs 6 temas que recortariam a ideia de espaço público no Brasil para nortear um pouco essa discussão e essas propostas. O primeiro número vai ser dedicado justamente ao acesso, né? Então, a questão da mobilidade ela estaria dentro dessa discussão sobre o acesso que a revista propõe, mas ela é um caminho, um viés dessa possibilidade de acesso, porque, nesse primeiro número, a gente quer discutir o acesso nas suas mais variadas possibilidades, né? Então, acesso à moradia, acesso à cultura, acesso às fronteiras internacionais, acesso à informação, enfim, acesso aos lugares. E o transporte, ele entra, né? A questão da mobilidade, ele entra com uma categoria dessa discussão sobre o acesso. Os próximos números vão ser dedicados à ideia de progresso no Brasil, a ideia de recreio, de descarte, de cultivo e de vizinhança, tudo fazendo recorte de uma discussão teórica e prática acerca do espaço público, né? E essa ideia da mobilidade, que vai estar discutida, de certa maneira, no primeiro número, ela traz uma proposta de pensar a cidade a partir do pedestre, né? No sentido de que a gente, em Belo Horizonte, bom, é uma revista onde todos os editores moram em Belo Horizonte, né? A gente tem uma experiência do transporte urbano em Belo Horizonte, que eu acho que reflete um pouco essa perspectiva em várias outras cidades do Brasil, que privilegiam um paradigma moderno de cidade que só é capaz de enxergar a mobilidade à distância, né? A distância no sentido do olhar vertical e do plano, mas então só consegue enxergar o problema da mobilidade pensando na incessante construção de novas vias, duplicações e outras grandes obras viárias que, na verdade, não conseguem aterrissar o olhar e discutir ou enxergar a cidade do ponto de vista do pedestre, né? Então, em Belo Horizonte, eu poderia contar sobre as experiências nesse sentido que atualmente estão em voga e tem uns nomes muito curiosos, né? Então, a gente está em plena construção de uma coisa que o governo chama de Boulevard Arrudas, né? Que de boulevard, bom, falta entender o significado da palavra para... eles faltam entender o significado da palavra para rebatizar melhor as obras, né? O Boulevard Arrudas, na verdade, pensando um pouco na discussão anterior, o Boulevard Arrudas é justamente um isolamento do rio Arrudas, né, que cruza a cidade toda, cobrindo esse rio, que ele já estava parcialmente coberto e tal, mas agora é acabando de soterrar o rio, e construindo vias, né, mais vias para carros e ônibus e tal. Um outro projeto é o Linha Verde, né, então os nomes são bem sugestivos, né, Boulevard Arrudas e Linha Verde, que não tem absolutamente nada de natureza e nem de possibilidade desse olhar pedestre em relação à cidade. A Linha Verde é uma via expressa, né, de alta velocidade para ligar o aeroporto de Confins, né? Bom, e outras duplicações, como a duplicação da Avenida Antônio Carlos, que liga, né, para a ala norte da cidade, enfim. É só esse paradigma mesmo de colocar em primeiro plano a ideia da circulação, principalmente de veículos individuais, né? Bom, e aí, pensando nesse lugar do pedestre na cidade, né? E ligando um pouco essa ideia do essa ideia que o Alexandre Delijakov estava falando também, eu achei interessante, que eu fico sempre pensando no pedestre na cidade, e ele ficou falando da ideia do footing, né, na escola, na arquitetura, de uma ideia do promenade, mas que ele não é só contemplativo, né, uma ideia de você caminhar, de fato, pelos espaços, esse olhar aterrissado no plano da cidade. Eu tive acesso a umas estatísticas aqui recentemente elaboradas aí pelo Plano Metropolitano de Belo Horizonte, né, assim, tabelas usadas pelo Plano Metropolitano de Belo Horizonte, e eu descobri aqui a tabela 1 de viagens por dia na região metropolitana de Belo Horizonte. 36,5% das viagens são feitas a pé, né? Então, é um número curioso, porque de ônibus são 39,2% das viagens, né? Então, assim, é muito próxima a quantidade de gente que caminha, que anda a pé na cidade, e a quantidade de gente que anda de ônibus, né? E assim, quem faz todo o percurso a pé, 28,5% contra 39,5% de ônibus. Então, é significativa, né, a quantidade de gente que caminha na cidade. E as interpretações que são dadas, né, assim, é um número tão óbvio e tão claro, né, para a gente, uma possibilidade de a gente enxergar a cidade a partir desse ponto de vista, e todas as interpretações que são dadas no próprio texto desse primeiro produto desse grupo de reunião sobre o plano metropolitano, é que quem anda a pé é por falta de opção, né? Então, essa ideia de falta de opção, eu sempre fiquei pensando assim, que essa ideia de caminhar pela cidade, que nunca é vislumbrada pela ideia de mobilidade, de transporte, como uma... Fiquei pensando na possibilidade de pensar essa quantidade de gente que anda a pé, ou essa prática de caminhar na cidade, né? Não como falta de opção, mas como uma coisa que pode ser oferecida como opção pelo próprio planejamento urbano, né? Isso nunca é discutido nesses termos, né? E eu fico lembrando também, né, da ideia do Geertz, por exemplo, quando ele fala da pesquisa etnográfica, ele fala que a prática do etnógrafo é perseguir pessoas sutis com questões obtusas, né? E eu fico pensando assim, dessas mais de 35 pessoas que andam a pé, né, se essa experiência de andar a pé também não podia ser contemplada como prazer mesmo na cidade, né? Então, tem uma certa sensibilidade também com relação a esse olhar do pedestre que falta totalmente nos planejamentos, né? Bom, vou introduzir agora os propositores da tarde, né? O Lúcio Gregori, que está aqui à minha direita. Ele é engenheiro, músico e foi secretário de transportes do governo da Luiz Erundina. E propositor do Tarifa Zero, né? Então, ele vai trazer um pouco essa experiência para a discussão. O Thiago Benício, né, ele é jornalista, autor do blog Apocalipse Motorizado e diretor da associação que se chama Ciclocidade. Bom, vou passar a palavra, então, ao Lúcio Gregori para a gente iniciar as discussões. Boa tarde, muito obrigado primeiramente ao pessoal da Revista Urbana e organizadores desse evento, a Renata, ao Tiago, que vai ter a oportunidade de discutir esse assunto aqui junto conosco, e a todos que estão aqui presentes. Foi muito interessante a colocação inicial da Renata, porque ela usou uma palavra que eu vou culminar a minha exposição com ela, que chama-se paradigma. lembrando-os apenas uma frase do Alberto Einstein, que dizia que é mais fácil você destruir o átomo do que destruir um paradigma. E ele entendia disso, né? Tanto de átomos como de paradigmas. E sobre a questão da cidade, né? Eu vou considerar a questão da cidade pelo lado da mobilidade, mas ela também como espaço onde ocorre a mobilidade social também, na nossa sociedade, sobretudo em que a percentual de população que vive no urbano é muito grande. Por isso, eu vou fazer a minha exposição em tópicos e vou culminar com a questão da tarifa zero. Ligando a mobilidade física à mobilidade social. Para isso, eu vou começar considerando, a partir de uma palestra do professor Dark Costa, que fez num seminário na USP, sobre o pré-sal, sobre considerações sobre periferia, centro, bárbaros e cultos. A história da humanidade tem uma dinâmica, né? Ela não é estática. E ela não é estática, ou seja, nós não somos exatamente aquilo que fomos há 1000 anos atrás, há 2000, há 3000 e assim por diante, porque a história tem uma dinâmica. E segundo o que se entende, nesse caso, essa dinâmica é dada por duas dualidades, né? Aquilo que é periferia quer ser centro. E aquilo que é inculto, aspas, bárbaro, quer ser culto. Isto move a história da humanidade. Um exemplo simples, Pérsia já foi culta, não que não seja hoje também, mas foi centro e culto. E Grécia, a essa época, era bárbara e era periferia. Passado o tempo, Grécia se torna culta e centro. E, nesse momento, os romanos eram bárbaros, pasmem, e eram bárbaros no sentido de incultos, e eram periferia, passado o tempo. E assim por diante, né? A última cena desta dualidade é que a Grã-Bretanha, o Império Britânico, deixa de ser centro e o centro passou a ser centro no Ocidente. Pelo menos o centro foi os Estados Unidos da América do Norte. Hoje, ainda, centro. Passado o tempo, vamos ver o que vai acontecer. Mas por que eu falo disso? Porque a história de vida das pessoas também passa por uma dinâmica similar. Quem é periferia quer ser centro. E quem é inculto quer ser culto. Felizmente, né? Isto move a dinâmica da sociedade nossa. E, certamente, a cidade, pelas características que temos hoje no mundo, ela desempenha um papel fundamental nessas duas dualidades. Até fisicamente é curioso. Quem mora em São Paulo, em metrópoles similares a São Paulo, no Brasil, denomina-se até periferia aqueles que moram na periferia. Não é verdade? Mas na história de vida, as pessoas querem deixar de ser periferia e serem centro, e querem deixar de ser bárbaras e querem ser cultas. E isso é uma dualidade básica que move a história da humanidade e move também a história pessoal de cada um de nós. E move a sociedade na qual essas histórias pessoais estão acontecendo. Eu digo isso porque como é que se passa de centro, de periferia para centro, de bárbaro para culto? Através de um projeto. Através de uma forma de realizar este projeto, uma estratégia para que ele aconteça. Isso se chama política. E os elementos necessários para que essa estratégia possa ser posta em prática, ou seja, poder. Entendam poder não no sentido clássico da palavra, por exemplo, que estamos assistindo hoje à disputa do poder da presidência da República. Poder em outro sentido, no sentido de realização de um projeto. Portanto, para as histórias pessoais e para as histórias de uma nação e de uma sociedade, é necessário que tenhamos um projeto, tenhamos uma política, e é preciso termos poder para exercer essa política. No caso, por exemplo, das periferias das cidades, esse poder passa por onde? Não só pelo voto, esse é um momento menor, talvez, desse poder, mas também importante, mas ele passa pelo poder de mobilização, reivindicação, né? Participação, paralisações, greves, todas as formas que nós conhecemos pelas quais eles exercem o seu poder para que atinjam os fins que o seu projeto e suas políticas assim desejam alcançar. A mobilidade. A mobilidade física é um elemento indispensável para a mobilidade social. Quando se fala, e a Renata falou isso aqui rapidamente, na cidade, de nada dizer é preciso ter saúde, é preciso ter educação, é preciso ter segurança, é preciso ter... Mas é preciso chegar ao lugar onde está a educação, é preciso chegar ao local onde está a saúde, e assim por diante. Ou seja, a mobilidade física é um elemento indispensável para a mobilidade social. É preciso ter universidades. Bom, mas se eu não chego na universidade, né? Internets à parte, educação à distância, não é a mesma coisa que a educação que tem a interação professor-aluno, e mais do que isso, existe uma série de serviços que a internet não vai conseguir resolver. Os serviços todos de caráter pessoal, cortar a unha, fazer barba, consulta médica, infelizmente, acho que até segunda ordem, não vai ser possível resolver-se pela informática. Bem, mobilidade física é básica e elemento fundamental para a mobilidade social. Portanto, nós temos uma questão, que vai bater no que a Renata colocou rapidamente aqui. Eu posso ter mobilidade física de duas maneiras fundamentais fora, pedestres, etc. Eu vou centralizar em duas para efeito de raciocínio, sem menosprezar as outras. Okay? Transportes coletivos ou transporte individual. Ou eu me movo individualmente, seja das mais variadas formas, ou eu me movo dentro de um sistema que é coletivo. O modo individual central de nossa sociedade, e nós vamos chegar nele, é o automóvel. Eu lamento informar que não vai ser possível que todos tenham a mobilidade desejada física através do transporte individual. Por uma razão ou por várias razões, mas algumas poucas simples. O automóvel ocupa um espaço urbano que é impossível de ser contemplado na sua plenitude se todas as pessoas se locomoverem de automóvel. E mais do que isso, ele não só consome o espaço disponível, como ele consome qualquer espaço que lhe seja posto à disposição, e isso de maneira interminável. Quem vive nas cidades brasileiras sabe isso. Quem já assistiu a Marginal Tietê com duas faixas, como eu, pela idade, me desculpem, hoje ela deve ter 8, 9, sei lá, e o que, que acontece? Ela estava congestionada com duas, fizeram 3, congestionou com 3, fizeram 4, congestionou 4, e aí faz o rodoanel, que vai descongestionar, e aí vai congestionar o rodoanel. Quem já andou no rodoanel há 2 anos atrás e anda hoje já viu como é que vai ficar. Vai ficar congestionado o rodoanel e vai ficar congestionada a marginal também. Mas, enfim, o automóvel não é uma solução definitiva, ou o transporte individual automóvel não abre a solução da mobilidade física que garanta a mobilidade social. Fora problemas adicionais da poluição. Por exemplo, na cidade de São Paulo, 83% da poluição ambiental devido ao transporte se deve ao automóvel. 2% devido ao transporte coletivo. Portanto, há também uma restrição dessa natureza. Bom, se eu considero o transporte coletivo, e eu suponho que depois outros formatos de transporte que vão envolver planejamento urbano, pedestre, ciclovias, etc., que eu não vou discutir agora, mas eles vão ter o seu espaço aqui nessa discussão, certamente. O transporte coletivo, para ele ser competitivo com o transporte individual automóvel, ele precisa preencher duas condições. Ele tem que ser abundante e ele tem que ser barato. O porquê das duas? Uma delas, óbvio. O abundante, por quê? Você vai competir com um meio de transporte que tem uma qualidade muito forte. O automóvel permite que você saia de um ponto a hora que você quer. Faça o percurso que você desejar. Interrompa este percurso quantas vezes for do seu desejo e necessidade e, finalmente, chegue ao ponto desejado. E, na volta, você faz a mesma coisa. Para você competir com esse animal que oferece essa mobilidade fantástica, em tese, você precisa ter um transporte coletivo competitivo com essas condições. Portanto, o abundante quer dizer isto. Você possa fazer as mais variadas movimentações, e não aquela apenas pendular, né, maldosa até certo ponto, trabalho, casa, casa, trabalho. Não. Todos os outros movimentos que são proporcionados pelo transporte individual, o transporte coletivo tem que preencher. Isso significa transporte coletivo abundante. Barato por quê? Porque, como já disseram, não sei se é verdade, mas fala muito difundida, de que o bolso é a parte mais sensível do corpo humano, se você não tiver um preço do transporte coletivo que lhe faça ser mais conveniente andar nele do que no transporte individual, se for mais barato andar no transporte individual, e nós vamos chegar nisso aqui, mostrar para vocês isso também, você não migra para o transporte coletivo, você fica no transporte individual. Ou migra do coletivo para o individual. Bem, o transporte. Vou falar um pouco de transporte agora. Transporte, na verdade, na nossa sociedade, começa com o não transporte. A origem do transporte é o não transporte. Ou seja, nas fazendas, a colônia, onde tinha a mão de obra próxima de onde ela ia ser utilizada. As vilas industriais, que existem até hoje ainda na cidade de São Paulo, restos delas, na zona norte, na zona do oeste, também tinha o objetivo de fazer com que o trabalhador estivesse no local de trabalho no momento em que iniciasse a jornada, sem a necessidade de mobilidade, que poderia pôr em risco ele não estar no local de trabalho no momento adequado. Esse não transporte, à medida que a sociedade se torna mais complexa, para não dizer desenvolvida, mais complexa, torna impossível isto, porque não é possível a pessoa, à medida que ela vai ficando mais complexa, aquele funcionário sai dessa empresa e vai trabalhar lá, a 20 quilômetros de distância. Não era possível mais você construir vilas industriais interminavelmente. Resultado, se transfere a questão do deslocamento, ou seja, o não transporte vira transporte e é transferido para o Estado. E, mais do que isso, ao mesmo tempo se vislumbra que esse transporte é uma nova frente de negócio. É uma nova frente de acumulação de capital. Ok? Então, são dois movimentos, de não transporte vira transporte, passa para o Estado e do Estado vira negócio. Daí a figura da concessão do serviço público. Hein? A concessão do serviço público de transporte tem a origem aí. É um dever do Estado, que está escrito nos ônibus de São Paulo, apenas como uma frase de efeito, porque ela não é de fato. O transporte passa a ser uma nova frente de negócio e como ela tem que ser, como é um mercado, parênteses, transporte coletivo é um mercado que se chama monopsônico, ou seja, é o inverso do monopólio. Né? No monopólio você tem um único fabricante e todo mundo tem que comprar dele. No monopsônico você tem só um passageiro e todas as empresas vão ter que transportar esse passageiro. Ou seja, não dá para fazer concorrência em transporte. Se você puser cinco linhas de ônibus disputando o mesmo passageiro, as cinco vão à falência ou só sobra uma. Experiências feitas em vários lugares do mundo demonstraram isso a mancheias. Ou então, só tem transporte coletivo onde tem bastante gente, ou seja, a periferia não tem mais transporte nenhum. Zero. Ninguém vai lá porque custa muito caro para o transportador. Isso se chama mercado monopsônico. Portanto, o transporte, para ser resolvido, tem que ser do Estado, porque é o Estado que vai estabelecer o regramento para que esse mercado se realize de forma adequada, sem o que ele vai entrar em parafuso. ao mesmo tempo, ao fazer isso, cria-se, como é um business agora, é um negócio, cria-se uma figura chamada tarifa. Opa, atenção com ela, porque ela desempenha um papel extremamente importante nessa história toda. A tarifa é para o transporte o que o juro é para o banqueiro. Ok? Se não tiver juro, o banqueiro vai pedir dinheiro embaixo da ponte. Né? Sem tarifa, o concessionário de transporte, idem, vai pedir dinheiro embaixo da ponte. A tarifa é o centro do negócio de transportes. Mas ela é um preço público. Ou seja, como é uma atribuição do Estado, é o que a gente chama de um preço público, não é um preço privado. Ou seja, não é como esse copo d'água que eu posso pagar R$2 a BioLeve, que é essa marca aqui, e a marca XPTO NH4 pode me cobrar R$1,90. E o outro R$1,80. Não, assim não vai dar, porque o mercado não é concorrencial, é monopsônico. Então, a tarifa é um preço público, é determinado pelo detentor do transporte, que é o Estado, que fez a concessão. Ao fazer isso, a tarifa é também uma moeda de troca política. Ela, além de ser o elemento central do business transporte, ela é uma moeda de troca política. Por quê? E todo mundo está cansado de saber disso, né? Aqui em São Paulo, o prefeito segurou a tarifa há 2 anos. Dirá a vocês, por razões de quê? Obviamente, por razões políticas. Aí, passadas as eleições, etc., você reajusta. Isso, quem já assistiu e quem já não conhece essa disputa de elevação de tarifa, segura tarifa, quando não, ela não servia, em outros casos, para moedas, para molhar a mão, né? Quer dizer, só dou aumento C, enfim. Ela é uma moeda de troca, na medida que ela é um preço político, que ela é um preço público. Isso é o que eu chamo, a tarifa é um fetiche. Tarifa é fetiche. Exatamente porque ela preenche condições tais que ela não pode ser rompida na sua essência, como um tabu, como um fetiche. Tá? A tarifa, quando eu digo isso, é engraçado, né? Se vocês repararem nos ônibus de São Paulo, pelo menos nos que eu ando, e eu ando de graça em ônibus, eu tenho essa vantagem. Vai ter uma plaquinha lá na frente, à direita, em geral. Dito assim, artigo 176 do Código Penal. Tomar refeição em restaurante, alojar-se em hotel, utilizar-se de meio de transporte sem dispor de recurso para efetuar o pagamento, pena. Detenção de 15 dias a 2 meses ou multa. Parágrafo único. Somente se procede mediante representação, ou seja, se houver queixa. E o juiz pode, conforme as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Se, por acaso, você entrar num ônibus sem grana e for pego, e o cobrador resolver falar com o dono da empresa, ele denunciar você, e se o juiz estiver brigado com a mulher na véspera do seu julgamento, você pode pegar 2 meses numa prisão confortável, onde 400 fulanos disputam um espaço reservado para 80. Pensem bem nisso, é um negócio complicado, né? Mas, enfim, está escrito aqui, é isso. Todas as vezes. Agora, voltando à tarifa. A tarifa fetiche, ela, essa coisa que eu falei do transporte virar um negócio, da tarifa, etc., isso é transformado também num valor, ideologicamente, é transferido a todos aqueles que dependem do transporte. Ou seja, o cidadão que antes estava no emprego garantido pelo fabricante ou pelo dono da fábrica, não que isso fosse o ideal, tinha lá seus problemas também, não é o caso de discutir aqui, na verdade, ele incorpora que andar e se mover na cidade é dever dele e o pagamento é responsabilidade dele. Isso é passado através dos valores culturais, mídia, cultura, blá, blá, blá, de que as pessoas incorporam esse valor. Então, que o transporte é um negócio também. Tanto isso é verdade que alguns até descobrem que isso é um negócio e vão querer fazer o famoso transporte alternativo, transporte, porque transporte é olhado e entendido como negócio. De que é o dever dele, a responsabilidade pela sua mobilidade é dever do cidadão, e por ele e por ela ele tem que pagar, está tão incorporado, o dia de greve de transporte coletivo é exemplo clássico disso. Transporte coletivo entrou em greve e O que acontece? A mídia vai mostrar, no dia da greve, as pessoas disputando o lugar no ônibus feito, né? Porque tem um mínimo de transporte, porque estão com medo de chegar tarde. Porque... Na verdade, o que deveria acontecer? Você devia chegar no ponto de ônibus, no metrô, e dizer, hoje não tem metrô, não tem ônibus, ele diz, muito obrigado, então vou voltar para casa dormir. Não é comigo. Não. Ele tem incorporado o dever de se locomover, é dele. E por ele tem que pagar. Não é? Isso é muito forte. E isso é o que eu digo que se transforma num paradigma. Né? Um paradigma, para usar uma terminologia. E é curioso, essa coisa é tão introjetada de que, por exemplo, está todo mundo de acordo que saúde é um direito social. E, portanto, o posto de saúde não cobra. O hospital municipal não cobra. O hospital do SUS não cobra, assim por diante. Todo mundo está seguro de que a segurança, não é, também é gratuita. Ou seja, não se paga. Né? Entrou um ladrão na sua casa, você telefona para a PM e fala, estou ouvindo um barulho aqui, me manda um comandante. Ele pergunta, o senhor quer sargento ou quer cabo? O senhor quer com revólver ou sem revólver? Porque as taxas são diferentes. Há risco de vida? Não. Então, não. Né? É louco, insano. Mas ninguém pensa nessa possibilidade sequer. É claro que existe a segurança privada, mas é uma outra discussão. Idem com educação, saúde, segurança, né? Mas no transporte, não. Ah, o transporte é um dever, eu pagar, eu tenho que, eu me movo e eu sou responsável por isso. Bem, a Constituição brasileira, por exemplo, no seu artigo 6º, diz, são direitos sociais, a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados, na forma dessa Constituição. Mobilidade, transporte não é direito social. Inclusive, isso que está escrito nos ônibus de São Paulo. Transporte, um direito cidadão, dever do Estado, é uma frase de efeito do Almino Afonso quando foi secretário do Negócio Metropolitano de São Paulo. Não tem nenhuma vinculação constitucional. E nem se confunda com o direito de ir e vir. O direito de ir e vir é o contrário. O direito de ir e vir é uma limitação à ação do Estado. Ou seja, ele não pode impedir a livre movimentação das pessoas, a não ser nos casos excepcionais de sítio e tal, não sai depois das 10 da noite, sabe? Fora disso, esse é o direito de ir e vir. O direito de ir e vir é uma limitação do Estado. A educação é um dever do Estado. É diferente. É um direito social. E direito social é uma coisa muito forte. Basta você ter a certidão de nascimento ou a naturalização de que é brasileiro, você, em tese, tem direito às saúde. Se você tiver um peripaque aqui, em tese, você tem que ser assistido por alguém. E assim por diante. 10 minutos. Vai dar tempo. Isso é uma das consequências desse paradigma, a gente pode voltar a discutir depois. Bem, agora entra um outro personagem na história chamado automóvel. Eu quero sempre digo o seguinte, ninguém me confunda, eu gosto muito de automóvel, tenho um automóvel muito bom, automático, com ar-condicionado, portanto, não é nada de anti-automobilismo da minha parte. Tá? O automóvel, quem conhece o Brasil, a partir da década de 60, ele transforma a sociedade brasileira. Ele transforma as cidades brasileiras. Compra. Essa rua que vocês estão vendo aqui, a Rua Vergueiro, aqui passava uma linha de bonde que ia até Santo Amaro. Sabiam? Não só, passava outra que ia para a Praça do Correio, passava uma dezena de... Depois a gente dá alguns números a respeito disso. Bom, o automóvel, ele é um animal perigoso, porque ele representa... Automóvel não é automóvel. Automóvel é vidro, borracha, plástico, pneu, mão de obra, tudo isso aí. Gasolina, combustível, peça para vender, reposição, borracheiro. Gixe, é uma coisa louca. Então, ele é um elemento muito importante na economia de um país. E no Brasil, em particular, não foi à toa que se suspendeu o IPI do automóvel para medida anticíclica no caso da crise de 2008. Bem, esse bicho, ele conforma as cidades às suas características. Quem conhece as cidades brasileiras mais antigas, por estudo ou por vivência, como eu, sabe a diferença de uma cidade que era de 200 e poucos mil habitantes em 1960 e uma cidade de 250 mil habitantes hoje. Eu não vou ter tempo de fazer a coisa, os slides eu vou mostrar depois sobre os automóveis, são 5 slides por causa do tempo disponível, mas eu mostro depois nos debates. Bem, então, o automóvel, ele tem essa característica, ele é extremamente importante na economia e ele é um devorador de espaço e um poderosíssimo poluidor do meio ambiente. As políticas públicas no Brasil são políticas públicas para o automóvel. A Renata falou, né, de Belo Horizonte, mas só Belo Horizonte. Qualquer cidade brasileira, se você for olhar, ela tem política pública para transporte individual. O Rodoanel foi feito, não foi para desviar as cargas, você conversa mole para boi dormir. Isso foi feito para criar mais espaço para os automóveis nas marginais aqui de São Paulo, sobretudo no vetor sudoeste, né? Como já começaram agora a multar caminhão, umas coisas assim. Está sobrando para o ABC, não sei se vocês sabem que está invadindo, os caminhões estão invadindo o ABC, lá está uma outra confusão. Mas, enfim. Vou dar poucos números bem rapidinho. São Paulo, em 1967, dispunha de 260 quilômetros de linha de bondes elétricos, que permitiu uma configuração de 700 quilômetros de linhas de bonde, ofertando 0,58 viagens por habitante dia. Hoje, a metrópole de São Paulo tem 260 quilômetros de subúrbio, tem mais 70 quilômetros de metrô e oferece 0,26 viagens por habitante dia, pelo modo elétrico. Resultado, vocês podem imaginar. O que aconteceu em 1967? Taparam todas as linhas de bonde e puseram asfalto em cima para criar espaço para o carro. Insano. Pensando um pouco, insano. Bem, esse paradigma, então, é o seguinte. O transporte coletivo é um negócio. O transporte deve ser pago pelo usuário, seu principal beneficiário e responsável pela própria mobilidade. O transporte coletivo não é um direito social e o transporte individual, sobretudo o automóvel, é o que melhor garante a mobilidade e, portanto, o sonho de consumo de todo mundo para se livrar desse terrível transporte coletivo. Esse é o paradigma que está aí. Para mudar o transporte para ser coletivo, para ser abundante e barato, no limite ele deve ser tarifa zero. O que é tarifa zero? É pagar o ônibus da mesma forma, o ônibus eu digo genericamente, porque é o transporte urbano municipal, mas o transporte coletivo, da mesma forma que se paga a saúde, da mesma forma que se paga a coleta de lixo, da mesma forma que se paga a segurança, da mesma forma que se paga todos os demais serviços públicos de caráter municipal. Nenhum serviço público de caráter municipal é pago diretamente, só o transporte coletivo. Como é que você faz isso? Mudando o regramento de impostos, etc., do nível municipal, que vão permitir que o transporte coletivo seja pago indiretamente. Obviamente, se essa reforma tributária for pela forma progressiva, ou seja, paga mais quem tem mais, paga menos quem tem menos, não paga quem não tem, é óbvio que você provoca, ao mesmo tempo, uma justeza nessa política tarifária. Paga indiretamente. Daí o nome tarifa zero, que é um nome, na verdade, um nome de fantasia. Eu queria dizer a vocês que isso tudo que eu falei aqui, muito rapidinho, ela me autorizou mais uns minutos, eu vou aproveitar. Tudo isso significa o seguinte, gente. Isso é disputa política. Tem nada a ver com técnica. Desculpem a coisa. Técnica, sim. Não, tem sempre um cidadão que vem com a solução. Né? Diz, não, agora é o sistema tronco alimentado, agora é não sei o que lá, não, agora é o fura-fila, é o fura-bonde, é o não sei o que, é em cima, é embaixo, é do lado. Cada hora tem uma coisa. Conversa. Isso é uma disputa política pesada na sociedade brasileira. Muito pesada. Põe peso nisso. Exemplos disso são incríveis. Vocês sabem quanto foi gasto no anel rodoviário de São Paulo até agora? 20 bilhões de reais. Sabe quanto foi gasto na reforma da marginal Tietê agora, recente? Mais 4 bilhões. Os números são astronômicos. E curioso é o seguinte, quem passa no viaduto Ayrton, no túnel Ayrton Senna aqui adiante, na Rubem Berta, ou em qualquer viaduto, paga alguma coisa? Não paga nada. O automóvel não paga. Ele paga um IPVA, que é outra coisa, é pela propriedade do veículo, né? Mas para andar na cidade ele não paga nada. E o ônibus, você entra, paga. Então, eu estou propondo apenas, de maneira bem simples, que se faça com o ônibus exatamente o que se faz com os demais serviços públicos. Por que é uma disputa política? Porque esse paradigma mexe com bilhões. Quando eu digo de disputa política, eu quero dizer o seguinte: você tem uma disputa na frente ideológica. É preciso fazer uma disputa na frente ideológica para quebrar esse paradigma, sem o que você não entra no coração e mentes das pessoas se elas continuarem achando que é a obrigação delas se locomoverem. E que, mais do que isso, é que elas têm que pagar por isso, não vai dar para avançar muito. Por outro lado, na frente econômica, vocês podem imaginar a disputa que existe pelos dinheiros públicos. O dinheiro público é um dinheiro como qualquer outro. Ele pode ser usado para viaduto, para túnel, para ampliação de marginal, etc., ou ele pode ser usado de outra maneira. No caso, fazer uma política pública de transporte coletivo. Quando eu digo que é uma disputa política, é porque ela está nessas duas frentes, a ideológica e a econômica. E é pesada. O enfrentamento é mais ou menos... vai haver desqualificação de todo tipo. No debate depois, se houver oportunidade, eu vou contar um pouco da experiência concreta que foi a proposta que eu ingenuamente, confesso a vocês, foi de uma ingenuidade gigantesca quando eu proponho em São Paulo, na administração de Irundina, fazer isso. Fazer o sistema tarifa zero, através de uma reforma tributária que fazia um aumento poderoso dos impostos municipais sobre aqueles que têm mais dinheiro na cidade e que são, de fato, aqueles que a quem a cidade interessa que tenha transporte. Porque no dia de greve que eu citei a vocês, no começo são os trabalhadores que ficam ansiosos para chegar ao trabalho. Se a greve dura 3 dias, o setor empresarial fala: olha, pessoal, vamos acabar com essa greve aí. Governo, para com isso, porque a cidade não funciona mais. A cidade não funciona sem o transporte coletivo ou sem a mobilidade das pessoas. Não quero discutir a questão do pedestre, da bicicleta, que são outras alternativas que podem ser discutidas num outro contexto. Eu poderia dizer a vocês que uma frase que pode resumir tudo o que eu falei até aqui, nos debates a gente pode tentar amiudar alguma proposta, é que sem mobilidade não se chega onde se quer ir, nem física e nem socialmente. Ok? É isso que eu queria trazer a vocês para a gente depois discutir um pouco. Obrigado. Ela me autorizou a mostrar as imagens. Eu vou mostrar, então. As imagens são só para mostrar o que é esse paradigma que eu falei com vocês. Tem que bater duas vezes, é isso? Essa primeira imagem é aquilo que eu disse. Quanto mais você quer melhorar a fluidez, você reforça o modelo. Então, isso aí é um círculo que a gente chama perverso. Isso é um viaduto que seguramente foi construído para melhorar essa travessia que aí está. E ficou desse jeito. Onde é que ele está? Ah, está no... na setinha. Isso aqui é um outro congestionamentozinho, só para mostrar como é que as coisas se passam. É a setinha da direita? É. Agora vem um outro que é... Ah, isso aí é interessante. Isso é Houston, Texas. Você sabe quantas faixas tem aí? Contem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19 faixas. Nós vamos chegar lá. Seguramente vamos chegar lá. Né? Essa é pior. Isso é Los Angeles. É uma via expressa de Los Angeles. Tem mais 16 e mais 4 aqui embaixo. Sendo que parte desse viário aqui é um viadutão. É um imenso viadutão que vocês estão vendo aqui, o pessoal passando embaixo lá. Para vocês terem uma ideia, aqui sabe quantos automóveis tem? Aproximadamente 1.300 automóveis. Isso aqui deve ter qualquer coisa como uns 300 metros de distância. E esses 1.300 autorólogos, por cima, se tiver 1,5 passageiro, que não é o usual, é menos que isso, isso daria mais ou menos 1.700 pessoas estão aí. Ok? Com esse bruto espaço, estão vendo que loucura? Se você botar 30 ônibus aí, todas as pessoas que estão aí estarão sendo transportadas. E com mais ou menos um pouco menos de vagões de transporte coletivo ferroviário, também cabe todo esse mundão de gente aí. Né? Eu acho isso aqui uma insanidade. Essa foto aqui me dá medo. Né? Isso aqui é a poluição. Né? Quer dizer, aquele número que eu disse para vocês, 83% da poluição atmosférica para o transporte é do transporte individual e 2% pelo transporte coletivo ônibus. Aqui é o paradigma. Essa cidade, chamada Nova Ponte, Minas Gerais, em homenagem aqui à Renata, ela tem, sabe quantos mil habitantes? 12 mil. Olha a avenida que está aí no centro dela. Né? Essa é uma forma pela qual você incorpora o paradigma até mesmo do mais recôndito das cidades brasileiras, tá? A ideia de que é preciso fazer uma avenida, etc. Não tem nada a ver com essa cidade que está aí. Nada a ver. Então, era um pouco isso que eu queria mostrar bem rapidinho para vocês, o que, que é uma face desse paradigma, que é o paradigma que atribui ao transporte individual a solução para a mobilidade. Era isso. Obrigado. Tem umas fotos para passar, mas é um slideshow. É diferente. Pode deixar passar. Quer sentar aqui? Pode sentar. É melhor, né? Para acender um pouco a luz. Como é que fica individualmente? Oi? Em cima? Se puder acender só mais para lá, aí dá uma leitura aqui. Como é que faz o slideshow do Windows? Alguém sabe? F qual o quê? É esse aí? Acho que é. Obrigado. Isso. Está aí. Bom, boa tarde a todos. Queria agradecer também o convite para participar desse ciclo de discussão sobre os projetos de cidade, sobre as possibilidades que a gente tem de viver coletivamente. Eu sou jornalista, não sou arquiteto, não sou engenheiro, não sou planejador urbano, mas sou um observador de cidades aí e acho que estou aqui para trazer a experiência de um movimento recente, um movimento desse começo de século XXI, que, de alguma forma, colocou questões não tão novas, mas trouxe algumas questões com bastante força, eu acho, em diversas partes do mundo. Estou falando aí, sei lá, o movimento das bicicletas, a internacional ciclística, sei lá como é que se chama isso. O nome, aí, a brincadeira com a internacional ciclística, é porque, nesse começo de século XXI, a gente viu em diversas cidades do mundo fenômenos e atividades e ações acontecendo com um intervalo de tempo muito pequeno entre o que estava acontecendo na Europa e o que estava acontecendo em São Paulo, em Curitiba, em Aracaju. Em diversas cidades do mundo, elas meio que passaram por esse movimento de... enfim, descobriram a bicicleta nesse começo do século XXI. Só preciso me ajeitar um pouco aqui com as coisas... Elas são muitas. Então, acho que o que me traz aqui é para contar um pouco essa experiência, que é a experiência das bicicletas na cidade, mas também falar um pouco disso que vocês estão vendo nas fotos aí, que é essa sociedade do automóvel, que estava, inclusive, colocada no programa, que o Lúcio já falou um pouco, mas que eu queria retomar, porque ela é uma das razões da existência desse movimento ciclístico aí que existe em várias partes do mundo. A gente queria começar falando sobre a reinvenção das cidades e as políticas públicas que a gente tem em vigor aqui, como o Lúcio falou, e acho que como boa parte das pessoas aqui já sabe, Brasil optou por um modelo de cidade e por um modelo, essencialmente por um modelo de urbanismo norte-americano, estadunidense, né? Norte-americano envolveria também o Canadá, mas então por um modelo vindo dos Estados Unidos, um modelo de espalhar a cidade, de concentrar o transporte no transporte individual, sucateando e destruindo todas as outras formas de transporte que a gente tem. Então, o que aconteceu com o bonde aqui em São Paulo na década de 60 foi exatamente o mesmo que aconteceu com o bonde nos Estados Unidos na década de 20 do mesmo século. Exatamente pelo mesmo interesse, substituir as linhas de bonde para colocar o transporte sobre pneus, para abrir espaço para os automóveis. Enfim, o século XX foi o século do automóvel e o Brasil, São Paulo, adotou isso como a sua maior política de transporte e também como política urbana. A gente vive hoje essa sociedade do automóvel, eu identifico diversas características de políticas colonialistas, de políticas de colonialismo mesmo. Se você vai comparar com a Palestina, com a Etiópia, com todas as nações da África que viveram sobre colonialismo, a gente tem na sociedade paulistana diversas características de uma sociedade colonizada por um agente, vamos dizer assim, estrangeiro, ou então um agente que não é aquele agente que aquelas pessoas optaram. Então, assim, a gente tem, por exemplo, a gente tem as distâncias, né? As distâncias que o automóvel cria são características de uma sociedade colonialista. Você segregar populações que têm funções diferentes. Então, você coloca os pobres que trabalham em tais setores aqui e cria um corredor para que eles passem por aquela área que é uma área de bunkers de classe média alta. Então, você tem essa configuração da cidade essencialmente colonialista. Assim como toda a política colonial, é também extremamente militarizada essa realidade que a gente vive da sociedade do automóvel em São Paulo. A militarização ela pode ser ou militarização ofensiva ou, então, uma militarização defensiva. Então, se você pegar o fetiche dos carros blindados, a paranoia de segurança que as pessoas têm hoje em dia com relação a vidros escuros, com todo o medo que elas têm de andar na rua, são características de uma sociedade que vive sobre uma militarização que não necessariamente é uma militarização da violência. Eu estou falando mais dos aspectos geográficos da cidade, que eu acho que coincidem um pouco com isso. Você tem uma ausência, uma degradação, né, dos espaços comunitários, dos espaços coletivos da cidade, e uma criação de guetos, sejam eles guetos públicos. Então, na periferia, você tem os guetos públicos, porque você não tem uma presença da iniciativa privada construindo, por exemplo, um shopping center. Já nas classes, mesmo na periferia, você tem esses bunkers militarizados, que são os shopping centers, que são os outros lugares em que as pessoas só conseguem acessar por automóveis, geralmente automóveis fechados, né, escuros, escurecidos, para que elas não tenham contato com a realidade, porque o clima que se passa é o clima de medo e de violência. Isso faz parte também de uma sociedade que vive sobre política colonial. Você passar eternamente o clima de medo, você estimular com que as pessoas não tenham vontade de sair de casa, que elas achem perigoso a rua, que elas falem para a criança não brincar na rua porque a rua é perigosa, que elas não deixem a criança ir de ônibus para a escola porque o ônibus é perigoso. Então, esse clima de guerra que a gente vive, é óbvio que ele não é fruto do automóvel, mas ele encontra no automóvel uma série de características muito marcantes. Bom, esse ambiente todo vinha aí numa bonança muito, né, muito bacana. Eu acho que até a década... Eu dirigi em São Paulo até 2004. E eu acho que talvez tenha sido o pico de como era bom dirigir em São Paulo, deve ter sido ali. Eu acho que mais ou menos nesse começo do século XXI é que a coisa inverteu e dirigir em São Paulo passou a ser um tormento para as pessoas. Mas a gente viveu desde o começo lá do século XX... Um fortalecimento dessa... teve um elemento que eu esqueci de falar só sobre a questão do colonialismo, que é a forte presença de propaganda, né? De propaganda invasora, de propaganda estrangeira. Estrangeira não do fabricante do automóvel, mas a propaganda em cima do automóvel ela é brutal, ela é astronômica. Esses bilhões aí que você citou, deve, com certeza, alguns, uma quantia exatamente igual deve ser investida, não sei se por mês, em propaganda de automóveis, em todas as mídias que a gente conhece aí, indiscriminadamente. Então, fazer propaganda é parte de qualquer estratégia de colonialismo, né, de invasão e de manter uma população sob domínio, né, vamos dizer assim. Esse ambiente todo, então, para a gente tentar fazer uma... Queria tentar fazer a ponte agora um pouco dessa sociedade que vocês estão vendo um pouco nas fotos, de uma sociedade dividida realmente aí por questões geográficas, por essa presença do automóvel. O que isso acabou gerando foi um ambiente de tédio e de opressão. A gente tem dois elementos hoje que são muito presentes em todas as... Se você for pegar pessoas de todas as classes sociais, quando elas vão falar sobre São Paulo, a vida é difícil. Então, todas as classes sociais vão identificar um imenso tédio e uma imensa opressão de se viver em São Paulo. A opressão não necessariamente é a opressão de alguém armado te dizendo para fazer alguma coisa, mas é extremamente opressor você estar dentro de um carro, dentro de um ônibus, parado num congestionamento sem ter o que fazer, porque você mora muito longe. Isso também é extremamente entediante, né? Você, a vida das pessoas em São Paulo, quando se trata da locomoção, ela tende a ser extremamente entediante. E por mais que ela não seja entediante, a propaganda está o tempo inteiro reforçando que a vida dela é entediante, que a vida dela só não vai ser entediante quando ela comprar um carro que vai dar a ela aquela mulher perfeita, o homem perfeito, a qualidade de vida perfeita. Eu vivia, bom, na minha juventude, meio que vivi sobre esse paradigma, apesar de ter alguma consciência, vamos dizer assim, de me achar uma pessoa com alguma consciência social, com alguma consciência de coletividade. Dos 18 aos 25 anos, eu fui um motorista em São Paulo e vivi um pouco dessa realidade, passando por tudo o que as pessoas vivem, só que eu acho que num tempo um pouco mais fácil. A gente tem, então, reforçando essa presença do automóvel, enfim, tem toda essa questão política dos bilhões em termos de grana, da quantidade de interesse que tem envolvido em se manter isso, essa forma prioritária de locomoção das pessoas na cidade. Enfim, tem esse grande interesse, esse grande projeto. É um projeto que está muito associado a uma ideia também do século passado, do século XX, que é uma ideia que aqui no Brasil ganhou alguns contornos mais progressistas no tal do desenvolvimentismo, mas que eu não vou nem usar a palavra crescimento mesmo. Acho que a palavra crescimento foi uma palavra que, durante o século XX, ela orientou a humanidade, né? Então, a gente precisa crescer. E esse mito ainda está, esse mito, né, essa ideia ainda está presente nesse novo século. O único problema é que ela está presente com formas e valores que são os mesmos do século passado. A ideia de que a gente tem que crescer a economia, de que a gente tem que crescer as cidades, de que a gente tem que crescer a produção industrial, de que a gente tem que crescer, foi a ideia que orientou a humanidade no século XX. Eu acho que talvez seja uma das principais ideias que esteja em crise agora no século XXI, porque a gente sabe que, como o Lúcio falou, não dá para cada habitante de São Paulo se locomover em automóvel. Então, esse crescimento, por exemplo, da frota de automóveis, ele não é infinito, ele não pode ser infinito, ele não tem condições de ser infinito. Da mesma forma, o crescimento das cidades, da mesma forma, o crescimento da produção industrial, enfim. Então, essa ideia de crescimento, ela traz alguns valores misturados, aí a ideia de progresso, uma coisa bacana, né? A gente fala progredir significa melhorar. Ela traz a guerra, né? A guerra é um dos motores do progresso, sempre foi, sempre, sei lá. Talvez desse progresso que a gente tem hoje, talvez a guerra sempre será o motor desse tipo de progresso que a gente tem hoje, desse tipo de crescimento com esse objetivo. A gente tem o desperdício também como uma característica desse desenvolvimentismo, dessa ideia de crescimento. Então, é o desperdício de espaço, é o desperdício de recursos, é o desperdício de tempo, tudo isso pautando a nossa vida cotidiana. E, ainda assim, com todo esse ambiente de tédio, opressão e dificuldade de vida, a gente tem um grande anseio popular por obras como Rodoanel, a gente tem um grande anseio popular. Anseio popular, eu estou dizendo assim, né, o que, que a gente acha que a sociedade pensa. Porque uma das coisas que aconteceu quando eu deixei de andar só de carro foi perceber como as pessoas se incomodam, como os pedestres se incomodam com o carro que para na faixa, como os passageiros de ônibus se incomodam com aquela quantidade de carros que tem na frente. Mas a gente não vê a mesma quantidade, como as pessoas se incomodam com a qualidade das calçadas na cidade, só que a gente não vê a mesma quantidade de reportagens, ou a mesma, a gente não tem a impressão de que a sociedade, por exemplo, está descontente com as calçadas, mas a gente tem a nítida impressão que está todo mundo descontente com o trânsito em São Paulo. É, eu não sei até que ponto isso é verdadeiro ou até que ponto isso é uma noção criada de que assim, a gente está descontente com o trânsito. Porque a gente estar descontente com o trânsito é o que movimenta os nossos governos a falarem. Então, a gente vai construir mais pistas para vocês. Então, a gente vai manter o IPI reduzido. Então, a gente vai continuar investindo para que o sonho de vocês continue sendo alimentado. Um sonho que é impossível, que é o sonho de todo mundo andar de carro. É... Mas a gente ainda tem presente essa impressão de que a sociedade realmente quer mais... mais pistas para carros, quer a ampliação da marginal, que a gente tem a impressão de que a sociedade quer o Rodoanel. Você falou do Boulevard lá de Belo Horizonte, a gente teve também aqui um projeto do Boulevard Juscelino Kubitschek, que significava, na verdade, construir uma pista embaixo da pista que existe e fazer uma pista em cima. Não tinha nada de Boulevard naquilo, mas os termos são todos dessa forma. Não quero me alongar muito no tempo, vou pular algumas coisas aqui. Mas, e a gente tem essa discussão toda sobre a mobilidade urbana em São Paulo, ela ganhou força nos últimos anos porque ela chegou em quem até então não era afetado por ela. Até o momento em que a gente tinha simplesmente os funcionários das empresas da Berrini ou da Paulista levando 2 horas para chegar no trabalho... Isso não era um problema social, isso não era um problema que tinha destaque na mídia. Quando a gente passa a ter a classe média moradora dos Jardins, que vai até a Vila Olímpia, fazendo 4, 5, 7 quilômetros de distância no seu deslocamento, quando essa pessoa começa a levar 40 minutos, 50 minutos, uma hora e meia para ir para o trabalho, isso, vamos dizer, isso se tornou, para os olhos da mídia, para os olhos do status quo, um problema social, identificado imediatamente como trânsito, né? A gente não fala... A palavra mobilidade urbana ela é recente, mas o problema é o trânsito. Então, a gente tem que resolver o trânsito. Eu estou falando isso porque eu vejo que, por mais que dirigir seja um porre, seja muito chato e tudo mais, os primeiros choques que eu tive ao deixar de ser uma pessoa que só me locomovia de carro foram choques de ver como as pessoas que não se locomovem de carros, usando carros, são... muito mais oprimidas, estão numa situação muito pior do que aquelas pessoas que usam o carro. O ônibus, a calçada, andar de bicicleta, existe um degrau imenso entre o que é oferecido para todas, para a maioria da população que usa ônibus, metrô, bicicleta, que anda a pé. Esse degrau é imenso em relação ao que é oferecido para a minoria da população que utiliza automóvel. É um degrau gigantesco em todas as esferas. Em termos educacionais, em termos de infraestrutura, em termos de propaganda, de valores, de respeito, todas as esferas, é um degrau brutal. E o que me espantou naqueles primeiros momentos foi como que as pessoas não se revoltavam com relação a isso. Como que as pessoas que pegam 2 horas e meia de ônibus todos os dias em ônibus lotados não se revoltam com aquela condição do ônibus. Como que os cadeirantes, as pessoas com dificuldade de mobilidade, não se revoltam com a condição das calçadas, que a gente vê essas rampas sendo feitas. Enfim, comecei a achar bastante estranho a não revolta da população. Mas se a gente pegar todos esses outros elementos de uma sociedade colonial, né, de uma sociedade que vive sob forte domínio da propaganda, que vive orientada para seguir um caminho, tudo bem, a gente consegue entender por que as pessoas não se revoltam e não conseguem agir. E... obviamente, além disso, todas as questões naturais da vida, né? Vamos dizer assim, o cara poderia realmente, na greve de metrô, falar, não, eu não vou trabalhar, mas a gente sabe que não é assim. Quando a gente teve, há alguns anos, uma paralisação de motoboys, o meu grande sonho era que os motoboys, em vez de ficar fazendo imensas motocicletadas por aí, que eles literalmente parassem de trabalhar. Mas não, em vez de parar de trabalhar, eles iam causar, entre aspas, no trânsito para chamar a atenção. Não estou deslegitimando isso, mas assim, seria muito. Se os motoboys parassem de trabalhar em São Paulo, São Paulo parava agora, de uma hora para outra, tudo. Ia ser assim, uma redescoberta das pessoas, do espaço, do restaurante, da padaria, de tudo mais. Mas isso não aconteceu. Porque a gente tem esses motoboys têm uma noção de que se eles param de trabalhar, tem outros 5 milhões para substituir aquelas peças na engrenagem. Então, a realidade social é um pouco mais complexa para que as pessoas se revoltem. No meio disso, eu comecei a andar de bicicleta e descobri. E aí eu acho que, bom, então para a gente conseguir chegar na bicicleta, e que acho que é o ponto que eu gostaria de contribuir mais aqui, comecei a andar de bicicleta e acho que uma nova cidade apareceu na minha frente ao andar de bicicleta, que é um transporte individual, sem dúvida, a bicicleta não é um transporte coletivo, mas andar de bicicleta, acho que não só para mim, assim, mas falando um pouco desse movimento dessa última década, a gente está em 2010. Se a gente pegar a bicicletada de São Paulo, ela começou lá no começo do século XXI, junto com as mobilizações chamadas antiglobalização, ou então altermundistas, ou então antiglobalização corporativa, enfim. Aquelas mobilizações que aconteceram no começo do século XXI, 2000, 2001, contra a Alca, contra encontros do FMI, enfim, que eram mobilizações que traziam características de luta um tanto diferentes daquelas que estavam sendo utilizadas até então. A bicicletada surgiu no meio dessa efervescência de mobilizações na Paulista e tudo mais, propondo coisas, assim, às vezes um tanto naif, como vamos jogar futebol na Paulista, não era uma coisa da bicicletada, mas era uma coisa que rolava ali no meio. Mas, enfim, de colocar pedras poéticas, simbólicas, conceituais, nesse sistema que é gigantesco e que nós não conseguimos encontrar assim, a totalidade dele para conseguir reagir, para conseguir finalmente formular um projeto. Eu vou chegar no final do que eu vou falar aqui um pouco sobre o momento que a gente vive hoje aqui em São Paulo com relação às bicicletas, que talvez seja o começo de um momento da gente conseguir formular um projeto e ver onde que as bicicletas se inserem. Mas eu acho que durante toda essa década que passou, a mobilização ao redor das bicicletas, ela veio, em primeiro lugar, de uma estafa, de um desconforto, de um saco cheio muito grande com a realidade do deslocamento. Então, a primeira razão que levou, e que eu acho que leva ainda hoje, pessoas a experimentar a bicicleta, é o saco cheio de pegar o ônibus que não chega, é o saco cheio de ficar no trânsito que não anda. Essa é a primeira razão que pega as pessoas, que é uma razão nada coletiva, é uma razão absolutamente individual. É uma razão que está movimentando aquele indivíduo a buscar uma qualidade de vida maior. Por outro lado, esse indivíduo que está se locomovendo de bicicleta, ele é constantemente vítima de uma sociedade desbalanceada. Ele é vítima de agressões, ele é vítima de ameaças que colocam a vida dele em risco, ele é vítima desse desbalanço em termos de infraestrutura, de educação e tudo mais. Então, esse indivíduo que é o ciclista, que sempre andou em São Paulo, não é agora, nessa última década, que as pessoas começaram a andar de bicicleta, muito antes das pessoas andarem de carro, elas já andavam de bicicleta em São Paulo, em número maior ainda do que as que andavam de carro. Esse indivíduo que está ali, que é essencialmente solitário, andar de bicicleta é solitário, você não consegue levar ninguém, você consegue levar alguém na garupa, e a gente tem algumas cidades do Brasil, bicicletas com 3, 4 pessoas caminhando, mas andar de bicicleta é um meio de transporte, é uma vida bastante solitária. Então, acho que uma das coisas que aconteceu em várias cidades do mundo, trazendo um pouco alguns contextos, esse contexto de uma opressão da sociedade do automóvel, uma realidade que está aí, que não precisa andar muito para ver, que acho que as fotos iniciais mostraram bastante, que todo mundo consegue perceber, e que hoje em dia, inclusive, quem anda de carro consegue perceber. Então, a gente tem esse primeiro contexto desse ciclista andando numa sociedade que é extremamente opressora a ele, que enxerga ele como um extraterrestre, que não tem lugar, porque um manda ele para a calçada, o outro manda ele para a rua, o outro diz que é no parque, o outro fala que é no domingo. Só que aquele ciclista só quer ir trabalhar naquela rua que ele passa todo dia na segunda-feira. Ele não quer ir no parque, ele não quer andar, não quer nada, ele quer ir trabalhar na segunda-feira. Esse cara, ele é solitário e tudo mais, Eu acho que o que aconteceu, assim, o que aconteceu em muitas cidades do mundo foram essas pessoas que nunca estiveram na discussão, esse modal de transportes aí que nunca esteve na discussão séria nas cidades, tirando Copenhague, uma ou duas cidades da Europa que desde a década de 70 pensam nisso, mas o mundo inteiro nunca pensou na bicicleta. Então acho que essas pessoas elas se encontraram em uma, sei lá, uma ideia genial que alguém teve, que é a tal da bicicletada, o critical mass, a massa crítica. Isso é uma coisa que aconteceu nos Estados Unidos, que é essencialmente um... Enfim, começou em São Francisco, nos Estados Unidos, na década de 80, consiste essencialmente num encontro. A bicicletada não é nada, ela é um encontro de pessoas. E ela é um encontro desses cidadãos que passaram o dia ali sofrendo fechadas e tudo mais. Essas pessoas, na última sexta-feira do mês, elas se encontram e ocupam as ruas. Para mim, e acho que para muita gente, a descoberta do potencial desse encontro, isso não só falando da realidade brasileira, mas falando da realidade dos Estados Unidos, que eu conheço um pouco, falando da realidade europeia, o que aconteceu foi isso, assim, as pessoas, antes de qualquer órgão, antes de qualquer projeto, antes de qualquer coisa, começaram a se encontrar e começaram a descobrir o potencial transformador que elas tinham naquele grupo. Esse encontro da última sexta-feira do mês, que consiste simplesmente todo mundo se encontra e pedala junto para algum lugar, ou seja, não tem uma reivindicação nem implícita, quer dizer, existem uma série de reivindicações implícitas, mas não tem nenhuma reivindicação explícita nesse encontro que acontece. Ele é simplesmente um encontro. Agora, o potencial, acho que subversivo e revolucionário, a gente estava falando de projetos transformadores ou revolucionários para cidades, o que esse acontecimento chamado bicicletada tem de revolucionário, eu acho, está em mostrar na prática, no contato não mediado, um novo paradigma de cidade. Aquele espaço que você mostrou ali de Los Angeles, de qualquer outra cidade, ocupado por, sei lá, 300, 400 carros, é um espaço que pode ser ocupado por 1.000 bicicletas. Quando esses 300, 400 carros saem e aquelas 300 bicicletas passam, você tem automaticamente uma subversão de um paradigma, de todos esses paradigmas urbanos. Isso aqui está aqui há quantos minutos? Isso, é? Falta? Ah, está um minuto, tá bom. Então, desculpa. A bicicletada que aconteceu em São Paulo, que aconteceu em várias partes do mundo com essa ideia de massa crítica, a primeira descoberta é essa, é ocupar a rua é possível, e ocupar a rua em um número grande de pessoas é mais possível do que ocupar sozinho. Quando você está em um grupo de 300 pessoas andando de bicicleta no lugar de 50 carros que estariam andando ali, você sente uma transformação imediata, temporária, é claro, porque quando aquelas bicicletas saem, tudo volta a ser igual, mas existe uma mudança clara de paradigma urbano. A velocidade que é prometida para o automóvel é a velocidade de 180 km por hora, 200 km por hora. Essa é a velocidade prometida do automóvel. A velocidade, na prática, do automóvel é 17, 18, 20 km por hora em momentos de congestionamento em São Paulo. Então, quando você tem a substituição do... não ficou, né? Ia deixar nessa imagem parada, mas tudo bem. Quando você tem a substituição desses carros por bicicletas, você tem uma transformação simbólica desse paradigma urbano, mas é uma transformação simbólica de empoderamento, eu acho, das pessoas que estão participando daquele evento. Ou seja, as pessoas que participaram da bicicletada aqui em São Paulo e as pessoas que participaram da massa crítica em várias partes do mundo, de alguma forma, elas descobriram que por mais que elas não tivessem nenhuma condição, por mais que elas não estivessem mapeadas em nenhum lugar, elas não estavam na Secretaria de Transportes, na de Esporte, na de Verde do Meio Ambiente, não estavam no projeto urbanístico X, não estavam no plano... Elas não estavam em nenhum lugar. As pessoas que andavam de bicicleta elas não eram consideradas em nenhum lugar. Elas, sentindo isso, acho que a participação nesses encontros fez com que as pessoas sentissem que elas tinham potencial de interferir na cidade delas. Isso, na realidade brasileira desse século XXI, anos 2000, eu acho que coincide bastante com uma retomada, né, de um momento que a gente talvez tenha vivido ali antes do golpe de 64, que era um momento de participação social mesmo nos rumos da coletividade. Se a gente teve algum momento no Brasil onde isso aconteceu, e eu não vivi esse momento, mas eu imagino que esse momento tenha sido ali anterior ao golpe de 64, onde a sociedade participava, as associações de bairro, as associações de trabalhadores, as associações de todos os tipos de... Enfim, a sociedade participava dos rumos coletivos, coisa que a gente deixou de ter em 64, coisa que a gente continua não tendo com a ditadura que se seguiu, a ditadura militar, que foi a ditadura neoliberal, que colocou um horizonte de consumo onde isso não se precisa se preocupar com nenhum rumo coletivo, basta a gente consumir e seguir adiante. Então, acho que a novidade que a gente tem, depois desses dois momentos, é as pessoas e a sociedade descobrindo que ela pode cuidar dos seus rumos. Isso aconteceu com as bicicletas aqui em São Paulo, aconteceu num movimento que é de indivíduos, essencialmente, ou seja, não tínhamos organizações, entidades de bicicleta, eram indivíduos que apareciam lá. Agora, acho que isso deu uma riqueza de uma... Eu estava vendo aqui hoje de manhã o Deli Jaikov falando do processo dos céus, de que a principal parte, de que existia um componente importante de arquitetura, que não era a arquitetura do prédio em si, mas que era a arquitetura da gestão daquele espaço, os céus, que ele estava falando de manhã. E eu acho que a gente, o que a bicicletada e o que essa realidade que a gente vive das bicicletas hoje traz é a descoberta de que a gente precisa ter uma arquitetura para cuidar dos nossos rumos de gestão coletiva da sociedade. As pessoas descobriram isso participando desses encontros. Então, bom, e o que aconteceu? Coincidentemente, a gente vive um momento, coincidentemente, com a descoberta das pessoas participando da bicicletada, mensalmente, indo lá, enfim, causando algum impacto mínimo e se utilizando de internet, se utilizando de uma série de ferramentas de divulgação de conceitos, de divulgação de ideias, que eu acho que a gente teve hoje, e muito, muito, muito favorecido pelo aumento da frota de veículos. Assim, se existe alguma coisa que as pessoas que lidam de bicicletas devem agradecer hoje em dia, é aos fabricantes de veículos por terem produzido tantos veículos, porque eles congestionaram tanto as ruas, que as pessoas hoje em dia estão começando a ver o carro como inimigo. As cidades, por exemplo, São Francisco, as cidades americanas que viveram esse processo de bicicletadas em momentos diferentes, em realidades diferentes, foram cidades onde aconteceu uma repressão, às vezes brutal, às vezes não tão brutal, mas que esse movimento foi bastante reprimido. Em São Paulo, a gente não teve isso. A gente teve, tirando, sei lá, tem algumas cenas que vocês viram aí, daquela pedalada pelada e tal, mas assim, a gente não teve uma repressão a isso. Nós que participamos e participávamos das bicicletadas, a gente sempre contou assim, com uma... com coisas assim, da gente botar nome numa praça, da gente pichar os muros da região, da gente parar o trânsito na Avenida Paulista, uma avenida que não permite manifestações. Mas a gente estava lá, lidando com o discurso de que não, isso aqui não é uma manifestação, mas, ao mesmo tempo, era uma manifestação, enfim. Agora, eu acho que assim, a gente contou bastante com o apoio, não, assim, mas a gente contou com a saturação desse modelo, que é o modelo do automóvel. Se a gente não tivesse o congestionamento que a gente tem hoje, a gente não teria, provavelmente, as bicicletas aparecendo como elas estão hoje. Então, para fechar aí mais 3 minutos, como que as bicicletas estão aparecendo hoje? Depois desse momento de uma luta, sei lá, de uma luta... A gente vai ter coisas sobre a Internacional Situacionista, aquilo, né, umas oficinas e tudo mais, mas, enfim, de uma luta que trouxe alguns elementos que não eram os tradicionais elementos de luta da nossa sociedade, sejam eles os elementos de luta institucionais ou os elementos de luta fora das instituições, mas trouxe alguns elementos diferentes. Então, certamente, assim, teria muito mais tempo para falar de todas as pulgas que eu acho que a gente acabou botando atrás da orelha, de como que as autoridades ou o status quo lidava com as bicicletas. E a gente viveu uma série de abordagens e continua vivendo nesse momento, que eu queria chegar, enfim. O momento que a gente vive nós temos o greenwashing, o marketing verde, aí é o que está em voga hoje. Se a gente teve há 5, 6, 7 anos, a questão da reciclagem sendo o que despertava reportagens e tudo mais, e hoje em dia a reciclagem está aí largada, porque, acho que como o Deli Jaikov falou de manhã também, a gente não conseguiu construir nenhum projeto e nenhuma política de Estado acho que você chegou a tocar nisso também, assim, mas a gente não conseguiu construir uma política de Estado para reciclagem. A reciclagem, tudo bem, isso é bobagem. Então, hoje, a gente tem essa questão do verde, né, da sustentabilidade e tudo mais. Isso está bastante em voga. Está bastante em voga de uma perspectiva real, de pessoas que descobriram e que vão propagando que isso é insustentável e que a gente precisa mudar esses paradigmas de consumo e crescimento, mas também por uma série de setores da sociedade que não querem mudar absolutamente nada, que querem manter absolutamente todas as estruturas sociais do jeito em que elas estão. Esses setores também estão se aproveitando do verde, da sustentabilidade, para não mudar nada. E acho que a grande dificuldade que a gente tem hoje, quando já há um pouco o amadurecimento desse movimento ciclístico aqui em São Paulo, quando a gente tem duas entidades, pelo menos, tratando das bicicletas aqui em São Paulo, uma dificuldade que a gente tem é saber exatamente o que de fato é transformador e o que de fato é uma grande engabelação de marketing que é para manter tudo do jeito que está. Por fim, acho que essa experiência da... pelo que a gente luta? Assim, a gente anda de bicicleta, acho que a gente tem dois grandes grupos de ciclistas em São Paulo. A gente tem as pessoas que andam de bicicleta, que vão se meter nas ruas e que vão andar de bicicleta de qualquer jeito. E essas pessoas, elas não estão nem aí se vai ter ou se não vai ter ciclovia. Não que elas não estejam nem aí, mas assim, o planejamento urbano nunca considerou elas e elas também não estão nem aí para que sejam consideradas pelo planejamento urbano, porque elas vão continuar andando de bicicleta e vão continuar sobrevivendo. Não está nem aí, é jeito de dizer, porque é óbvio que as pessoas estão preocupadas. E a gente tem um grande contingente da população que espera ansiosamente pela infraestrutura, pelo apoio do Estado, no sentido de garantir um espaço, não na legislação, mas nas políticas públicas mesmo, para esse deslocamento de bicicletas. E aí, por que eu falei tanto de automóvel e estou falando só de automóvel, de bicicleta agora no final? Porque eu acho que não tem como a gente pensar a bicicleta, não tem como a gente pensar o pedestre, não tem como a gente pensar o transporte público em São Paulo sem a gente pensar na redistribuição extremamente injusta, muito injusta, que é a distribuição que a sociedade faz para o automóvel e o resto. Essa distribuição é extremamente injusta. Então, o resto não pode ser o resto. O resto é a maioria da população. E a minoria da população é que deve ser essa que deve ter o resto ali, mas a gente tem isso exatamente ao contrário. Dentro das utopias, que foi da utopia, eu acho, assim, do que a gente pode esperar, da contribuição das bicicletas, eu acho, para esse projeto de cidade, para que a gente consiga pensar uma nova cidade mais bacana, a bicicleta tem esse poder de transformar pessoas, estou mesmo terminando, tem esse poder muito grande de transformar pessoas no sentido de transformar a relação da pessoa com a cidade, coisa que seria extremamente possível andando a pé também, mas a bicicleta favorece isso talvez com mais prazer do que andar a pé. Ela é um medidor também de o quão adequadas as regiões estão para as pessoas. Enfim, se você tem uma avenida em que as bicicletas não podem... Construíram a Jacu-Pêssego há pouco tempo, aí, né, terminaram ou não terminaram, sei lá. E aí o grande drama era porque as pessoas não conseguiam mais atravessar a rua. É tão triste, assim, você tem, né, essas avenidas sendo construídas e fragmentando bairros, e aí, de repente, você tem as pessoas que não conseguem atravessar as ruas. A Jacu-Pêssego provavelmente deve ser um lugar horrível para você andar de bicicleta. Então, você tem a bicicleta servindo como um medidor disso, né? Eu acho que, assim, fundamentalmente, o que a gente deve pensar, e pensar incluindo a bicicleta, obviamente que não como um transporte majoritário, ninguém que anda de bicicleta ou ninguém que está lutando pelo espaço das bicicletas quer ou acredita que a maior parte da população vai andar de bicicleta. Ninguém acha isso. A gente só acredita que as pessoas que optem por andar de bicicleta devem ter condições para fazer isso. Então, o discurso não é necessariamente do convencimento por esse meio de transporte é bom, esse meio de transporte é ruim, mas é o discurso das múltiplas opções que eu acho que as pessoas devem ter à disposição na cidade. Elas devem ser essencialmente coletivas, porque, enfim, é a melhor forma de se distribuir o espaço. Mas a bicicleta tem alguns fatores que são super bacanas em se considerarem junto com o transporte coletivo. Acho que o fundamental, assim, é triste que a gente não veja nenhuma, que a gente não veja realmente políticas de Estado, que a gente veja apenas iniciativas surgindo e desaparecendo, iniciativas surgindo e desaparecendo, e que a gente não veja uma consolidação disso ainda, de políticas de Estado e de uma vontade, a vontade social existe, mas de políticas de Estado para atender as pessoas que usam a bicicleta e para estimular as pessoas que usam, para estimular mais gente a andar de bicicleta. Aí, por fim, eu só queria deixar, acho que a cidade que a gente deve pensar aqui, e é uma cidade que certamente vai incluir as bicicletas, como vai incluir os pedestres, a cidade que a gente deve pensar e a cidade que a gente descobriu, que a gente, eu digo, as pessoas que participaram desse movimento aqui em São Paulo e que continuam participando, é essencialmente que a cidade que a gente quer, ela não pode estar baseada no paradigma do automóvel, porque ele é um paradigma absolutamente insustentável, seja do ponto de vista do marketing verde, seja do ponto de vista da realidade. Então, esse paradigma do automóvel é insustentável. A bicicleta tem paradigmas muito mais interessantes para que a gente descubra a cidade onde a gente vive. E acho que, como esse movimento aí que aconteceu nos últimos anos mostrou, não só para que a gente viva nessa cidade, mas para que a gente transforme essa cidade fazendo coisas que são, às vezes, inimagináveis, como uma manifestação na Paulista, que não pode, mas que a gente acaba fazendo toda a última sexta-feira do mês. Obrigado. Muita coisa sempre para falar. Grazi, a gente pode fazer o mesmo esquema ali, fazer uma espécie de um círculo para a gente conversar mais próximo, né? Com todos. Bom, eu vou abrir para o debate, né? Eu queria convidar os outros editores também da revista para participar e convidar todos vocês. Antes, eu só queria fazer dois comentários. Um é que eu queria muito escutar, né, o Lúcio contar dessa experiência que ele falou, dessa experiência de certa até ingenuidade, né, de lidar com essa, de propor esse projeto do Tarifa Zero, frente ao contexto político do país. Então, eu queria que você contasse essa experiência, compartilhasse com a gente essa experiência. E depois, Thiago, eu fiquei pensando, né? Eu fiquei bastante... eu passei por experiências similares que você contou, assim, né? De parar de dirigir, de começar a experimentar a cidade de outras maneiras e tal. E você falou que em 2004, se não me engano, né, que ficou insuportável dirigir em São Paulo. Acho que Belo Horizonte está chegando aí, né, finalmente, né, está alcançando os níveis de progresso e de desenvolvimento, né. Acho que agora a gente está começando a falar disso lá. Tá todo mundo reclamando muito do trânsito, enfim. E quando eu fiquei pensando no, né, na sua fala, uma coisa que eu gostaria de comentar é esse estatuto da bicicleta lá em Belo Horizonte, né? A prefeitura tem um projeto agora bastante inacreditável que se chama Pedala BH, né? Eu acho bastante irresponsável, no sentido de que o Pedala BH tem alguns lugares para estacionar a bicicleta na cidade. Eu já vi dois tubinhos, né, para você prender sua bicicleta no meio do nada, não tem ciclovia, não tem, enfim, não tem nenhuma infraestrutura de conexão. E quando a gente entra no site da BH Trans, né, que é o lugar que estuda o trânsito, que propõe, que discute o transporte, bom, não discute, né, propõe o transporte da cidade, eles têm um plano de construção de ciclovias, né? Só que a ideia de bicicleta em Belo Horizonte é não é transporte, né? Nem cotidiano, quanto mais público, como é em Barcelona, por exemplo, né? Você tem um sistema de transporte de metrô associado ou de bicicleta, quer dizer, um transporte misto, que você pode sair de um e entrar no outro, e, enfim, essa tal diversidade que você estava falando, de experiências da cidade, né? Então, a bicicleta para Belo Horizonte é um meio de fim de semana, né? Então, eles contam lá com não sei quantos quilômetros de ciclovia, sendo que a maioria deles é a metade da orla da Lagoa da Pampulha, né? Ou seja, você não está conectando, você não está, de fato, trabalhando a mobilidade da cidade via bicicleta, né? Você está contornando a lagoa, que já está ali mesmo, como uma ciclovia natural, digamos assim. E todas as outras ciclovias que eles se propõem ou se propunham a construir em 2010, que eu acho que eles nem conseguiram isso, são em também não tem conexão de lugar a ponto algum, né? E são em avenidas que são superdimensionadas, que já sobram espaço ali, né? Então, tudo bem, se você tirar um metro ali de chamar de ciclovia, não vai causar nenhum transtorno na cidade. Então, de novo, não tem nenhuma discussão paradigmática, nenhuma proposta, de fato, pensando nessa ideia de novos imaginários urbanos e coisas do tipo, né? Eu fico pensando também, você falando dessa avenida, como deve ser essa avenida que você acabou de citar, como deve ser um lugar péssimo para... Porque eu fico pensando nessas... a gente agora está no ponto, né? Você falou da Internacional Bicicleta. A gente está no ponto, assim, de não planejar essas coisas, mas, de repente, de mapear as estratégias ou táticas, né, de contornamento, né? Então, na verdade, eu fico pensando com os alunos lá, assim, a gente fazer um mapa de como andar de bicicleta em Belo Horizonte é assim, né? Vocês sabem, é uma topografia difícil para andar de bicicleta. Então, assim, a gente fazer uma espécie de um mapa de como andar na curva de nível, né, para chegar de um ponto para o outro, enfim... A gente acha que está nesse ponto de mapear essas táticas de contornamento do trânsito, das vias, né? Lugares que são impossíveis de atravessar, tanto a pé quanto de bicicleta, né? Ou lugares que são mais aprazíveis de fazê-lo, né? Então, eu queria essas duas coisas. Primeiro que você comentasse a experiência e depois que você comentasse um pouco. Aí a gente abre, tá? Bem, eu queria fazer uma ressalva aqui. Eu não sei andar de bicicleta. É um defeito de origem. Mas eu fui filho temporão, nasci 8 anos depois do meu irmão, hoje já até falecido, e acho que esqueceram de mim. Né? E não me ensinaram. E bicicleta é um negócio que você não aprende na hora certa, depois é complicadíssimo. É mais fácil? Mas, olha, eu não sei. Eu mando a conta do hospital para você depois. Mas é o seguinte, isso foi só para brincar um pouco, mas é assim, a experiência da tarifa zero é uma coisa que tem que ser entendida num momento, num outro estágio, num outro momento político da cidade. Que, aliás, é outro momento, mas que se reproduz e repete. O que é que acontece? Isso é 1990, que eu vou ser secretário de transportes, e porque tinha havido uma crise... Naquela oportunidade, a administração de Luiz Erundina tinha ganho a eleição, tinha ganho como um dos motes de campanha era a estatização do serviço de transportes e, portanto, aí estava a solução do transporte, etc. Tal, tal, tal, né? Eu acho que, inclusive, é uma outra discussão, mas, enfim, tinha este... E, portanto, isso atravessava o governo todo, né? Como uma questão a ser discutida. Está baixo o volume? É isso? Está baixo o volume? Então, precisa aumentar. Ah, tem como aumentar? Não. Então, vou falar mais alto. Opa. Então, o que, que acontece? Isso é uma disputa política na cidade, para vocês terem uma ideia, naquela época não existia 2 turnos, então a Erundina ganhou com 30% dos votos. Ou seja, de cada 10 paulistanos, 7 eram contra. Complicado. Por outro lado, a questão do transporte, na medida que tinha sido moto de campanha, era realmente o alvo preferido da mídia. Então, para provar o quanto essa mulher nordestina, petista, realmente uma incompetência total, uma bagunça. Os contratos de concessões estavam vencidos, um delírio. No meio disso tudo, tem uma crise de transporte, sei lá, e a Irundina me chama para eu ser secretário, e eu disse, eu vou lá para quebrar um galho político durante um tempo, depois você arranja aí um definitivo, que eu já era secretário de Serviço e Obras, e cuidava dos destinos finais da cidade, ou seja, o lixo e o serviço funerário. Eu queria até falar isso, que a gente sabe, mas antes de ser secretário de transporte... Foi secretário de Serviço e Obras. Que... Coleta seletiva, exatamente. A primeira coleta seletiva foi lá. O Lúcio realmente é um visionário que fez já uma porção de coisas, por isso é tão importante a gente, eu falo, o movimento Passe Livre, é um movimento que eu faço parte, ter o Lúcio por perto hoje. Ainda bem. Bom para mim. Eu fiz a foto, eu te pedi para eu virar um pouquinho. Ah, sim. É isso aí. Então, o que que acontece? Ele é direcional. Aceito, vou lá quebrar o galho, sento. A Secretaria de Transportes ficava assim na Marginal Pinheiros, tá? Um certo ponto da Marginal Pinheiros, na Zona Oeste. Sentado lá, uma crise federal na cidade. Aquilo que vocês viram do bonde, que passou uma foto, tinha, eu não tenho aqui, mas eu tenho um DVD, eu posso deixar depois com vocês, que mostra que tinha gente andando no capota de ônibus. 4 horas da manhã, no Jardim Jacira. Vocês conhecem o Jardim Jacira aqui? Ninguém conhece. É no fim do mundo da Zona Sul. 4 horas, 5 horas da manhã, tinha gente subindo na capota do ônibus, né? E a mídia mostrando, olha aí, incompetência e tal. Aí eu sento lá e eu sempre brinco. Fico olhando para a Marginal Pinheiros, 6:30 da tarde, eu sou secretário de transportes, que é um sujeito que cuida dos transportes coletivos e cuida também do trânsito, através da CET. Abacaxi nacional. Aí eu olho para o lado e vejo aquele negócio da Marginal Pinheiro parado, né? Segunda semana que eu estou lá, me chamam porque tem um quebra-pau no Largo 13, o pessoal está quebrando o ônibus. E como o seu secretário está agora, vai lá. Chega um coronel da PM e pergunta para o senhor quer que faça alguma coisa? Eu falo, não, pelo amor de Deus, não faça nada. Porque quando você diz faz, ele vai lá e faz aquilo que vocês podem imaginar. Então, eu falei, bom, o que eu faço aqui? Tinha uma empresa estatal chamada CMTC, que hoje não existe mais, que era uma empresa, na verdade, construída a partir de 1954, para viabilizar o modelo que eu falei, que é o modelo, o paradigma do transporte é um negócio. Resumidamente, para um serviço, o transporte por ônibus, no caso, que é de responsabilidade do município, ele é tanto mais rentável quanto a linha for mais curta e tiver mais sobe e desce. Uma linha curtinha que toda hora está entrando e saindo gente. Essa linha, legal, ela dá uma boa grana. E depois tem a outra linha que o sujeito pega ali no Parque Dom Pedro II, fica 35 quilômetros dentro do ônibus, não entra ninguém nem sai ninguém. Uma gelada completa, porque a tarifa é a mesma, tanto do ônibus curtinho como do ônibus comprido, é a tarifa única na cidade. Ou seja, o que fizeram com o modelo? Inicialmente disseram, não, a CMTC veio aqui para resolver o problema do transporte. Mas, na verdade, ele veio para resolver o problema das empresas de transporte. Opa, uma diferença, né? Como é que fez isso? A CMTC foi ficando com todas as linhas não rentáveis e o setor privado ficava com todas as linhas rentáveis. Tá? Então, a CMTC, além do mais, como boa empresa pública, eu assisti isso. O vereador ia lá na Câmara e falava... Porque a CMTC, um saco de gato, custa uma fortuna. Claro, custava uma fortuna, porque era uma empresa extremamente inviável. Descia do palanque e virava bem e falava, Lúcio, depois você dá um jeito lá na minha prima, que tá lá na CMTC, precisava dar uma forcinha para ter um porquê. Entendeu? Então, a CMTC também foi construída, né, como uma coisa inviável também do ponto de vista de gerencial. Então, perceberam o abacaxi? Alguém quer sentar nessa cadeira que eu estava lá naquela hora? Não. Eu olho para tudo isso, o que eu faço? Não é o que... Entendeu? E a mídia batendo, blá, blá, blá. Então, como eu tinha sido secretário de Serviço e Obras, o que, que acontece com o lixo? O lixo é pago através de uma taxa, né? Que depois vier, aqui em São Paulo até teve uma discussão, porque a Marta fez a taxa, chamaram ela de Martaxa, não sei, não quero entrar nesse método, né? Mas, enfim, de qualquer modo, o lixo é pago indiretamente. Ninguém passa pela cabeça. Já que não dá para trocar o orador, ele troca o microfone. Melhorou, né? Melhorou. Como a ninguém passa pela cabeça tocar a campainha às 6 horas da manhã, o lixeiro fala, é o lixeiro. Né? Aí diz, um momentinho, você vem lá com o saco de lixo, ele põe numa balança, pesa, diz, olha, é o seguinte, tem 3,85 kg e é o seguinte, o quilo custa 97 centavos, porque em geral as contas aqui nem pedágio, é 6,35. Bom, aí pesa, pá, pá, pá, você dá uma nota de 5 reais, te dá outro, delírio, né? Insano. Não, nem seria viável isso. Então, a partir dessa coisa, por isso eu falei ingênua, eu falei, puxa vida, por que que no ônibus precisa fazer esse método complicadíssimo de você ter catraca? Catraca é uma coisa... Vocês já olharam para uma catraca de ônibus? É um monstringo, gente. Ele estava falando aqui de século XXI. Aquilo é século XVIII. É uma barbárie. Além de ocupar pelo menos 4 ou 5 espaços. A catraca eletrônica é um pouco melhor, né? Agora... Sim, eu sei que tem um bilhete, eu não chego nele. Hã? Não, você tem o problema da catraca que você tem que passar com ela, né? Não, tudo bem, mas tem ainda o sistema também de catraca, que eu sei, que eu ando em ônibus também. Aqui. Não, não estou dizendo que seja problema, estou dizendo, eu acho que é uma coisa insana, no meu modo de ver. E mais do que isso, ele ocupa lugar. No caso, a catraca clássica... Bom, eu posso discutir daqui a pouco com o senhor, tudo bem. Eu estou dizendo que a catraca é, no meu modo de ver, uma coisa insana. Né? E o bilhete único, eu chego nele, até porque o bilhete único foi criado, é ótimo, claro que é. E a integração via bilhete, não a integração via terminais, que é uma outra discussão. Então, estou lá nessa situação e invento essa ideia de pagar o ônibus indiretamente, até porque o custo da arrecadação é, no caso, cerca de... Hoje não sei quanto é que é, um outro sistema, era cerca de 25% a 27% do arrecadado. Ou seja, para arrecadar, você precisa ter um sistema de controle para arrecadar, etc. Então, eu inventei essa ideia. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer com o ônibus exatamente o que é feito com todos os outros serviços. Ninguém entra... Imagina você, no posto de saúde, vai tomar uma vacina, o sujeito preenche aqui, ou então que seja o vacina única, né? Passa o cartãozinho aqui, aí toma a vacina, sei lá. Então, a partir dessa ideia, eu propus que o sistema de transporte coletivo urbano municipal fosse pago do mesmo modo que todos os outros serviços municipais, ou seja, indiretamente e desejavelmente, o melhor seria até sobre uma taxa que se chama taxa transporte, que existe, por exemplo, na França. Que você cobra dos beneficiários principais da movimentação das pessoas na cidade. Você cobra do setor de serviços, você cobra das indústrias, cobra do comércio, uma taxa para que eles tenham o transporte dos seus consumidores e da sua mão de obra para chegarem nos lugares de trabalho e de consumo. Então, isso é uma taxa que chama taxa de transporte. Essa era a melhor forma. Mas essa taxa é inconstitucional. Não é bem constitucional. O município não pode criar taxas depois da Constituição de 88 sem a aprovação da Câmara Federal. Então, não dava. O resultado, falo com a prefeita acha a ideia muito boa, e resolvemos fazer uma reforma tributária dentro dos tributos municipais existentes para criar um fundo, fundo esse que bancaria o sistema de transportes. Aí, então... que eu posso narrar para vocês. Primeiro, essa ideia tão... Por isso que eu falei ingênua. Né? Era uma ideia até mais na linha da eficiência, da racionalidade, do que, inicialmente, uma proposta tão... Vamos revolucionar aí o mundo, a internacional da tarifa zero. Não era nada disso. O nome tarifa zero é um nome de fantasia. Quando da apresentação do projeto para a mídia, eu começo a falar, eu digo assim, não é um ônibus de graça, é um ônibus pago indiretamente, é um ônibus AA tarifa zero. E ficou esse nome que é usado até hoje. O que eu queria transmitir a vocês, que foi essa experiência me mostrou para mim várias coisas. E depois, ao longo do tempo, eu fui aperfeiçoando. O pessoal do MPL me obrigou a estudar esse assunto muito mais seriamente do que eu imaginava que iria fazer nessa altura da minha vida. E aí eu fui a fundo. O que eu constatei nesse momento que eu era secretário? Que eu tinha mexido num vespeiro que eu nunca imaginei. Então, as reações que houveram na sociedade foram terríveis. Eu tenho aqui, o pessoal do MPL tem, posso deixar com vocês, eu tenho vídeos gravados da época de programa de televisão, etc., debates, em que eu ouvi frases do arco da velha. Quer dizer, eu fui mexer numa coisa que não devia ter mexido. Por quê? Mexi no paradigma. Né? Nem eu sabia disso. Depois percebi que o assunto tarifa zero ele é uma porta aberta para discutir variados temas do que se passa na sociedade em que nós vivemos. Né? Por quê? Porque ela mexe com um paradigma que tem suas raízes profundas numa sociedade de subalternos e subordinados e os não subordinados. E que essa disputa é pesada na sociedade, e não é brincadeira. Por isso que eu digo a vocês, quando na minha fala, eu disse, olha, é briga pesada. Quando você vai disputar com o setor automobilístico, a disputa do espaço urbano, não é uma briga pequena, é uma briga muito grande. Eu posso dizer exemplos... Depois teve a disputa ideológica. Foi no campo econômico, obviamente, porque você diz, não, isso vai fazer com que o pobre do inquilino vai ter que pagar um IPTU desproporcional. E aí, não é verdade, porque até 50 e poucos metros quadrados na cidade de São Paulo não se paga IPTU. Então, havia uma progressividade muito grande do IPTU para fazer esse fundo, além do ISS e do ITBI. Ouvi frases do tipo, os ônibus sendo de graça vão ser utilizados exageradamente. Aliás, existe uma frase do Fidel Castro que disse isso. Não fazer ônibus de graça é a venda porque vai haver o uso abusivo do ônibus. Eu não sei o que é o uso abusivo de ônibus. Deve ser o sujeito tomar doses de ônibus. Assim. Não sei. É uma coisa louca, né? Ou então o sujeito ficar entrando e saindo de ônibus só porque é de graça. Não faz sentido. Mas está aí. Essas frases eu ouvi. Eu ouvi frase do tipo, vai encher de vagabundo. É claro. Há uma sociedade imensa de vagabundos, como vocês sabem, na cidade de São Paulo, que não vão fazer outra coisa, vão ficar andando de automóvel, de ônibus, já que é de graça, vão ficar andando de ônibus. Bêbados, os bêbados nem se diga. O que farão os bêbados de São Paulo? Vão andar de ônibus. Eu ouvi isso em debate, tenho isso gravado, com personalidades que eu garanto a vocês que são absolutamente sérias nos seus outros aspectos de vida. Mas nesse, desculpem. Ah, ouvi... Olha, foi uma outro dizia assim, não, você pode... na verdade, isso é porque o transporte está ruim. As pessoas estariam dispostas até a pagar um pouco mais se o transporte fosse bom, o que é um raciocínio maluco. Não é isso que está sendo discutido, pois, se, como ela disse, a Renata disse, você tem milhões de pessoas que não andam no transporte coletivo, não tem como pagá-lo. Ou então usam muito pouco, porque se for usar intensamente, vai custar demais. Faça uma conta simples, senhores e senhoras. Olha, um ônibus a R$2,90, que é o novo preço, vou arredondar para R$3, hein? Para roubar um pouquinho, tá? R$3, tá? O sujeito que usar 4 vezes por dia, pagar 4 passagens por dia, ele vai pagar R$12 por dia, ok? 30 dias por mês, porque ele tem que andar sábado e domingo. Esse negócio de sábado e domingo não anda, anda. Tá? Vamos botar 30 para arredondar a conta? Dá 3 vezes 12, 30 vezes 12, dá R$360 por dia. Sabe o que é isso? É menos do que a prestação do que ele vai pagar por um automóvel. Então, você está migrando o cidadão do transporte coletivo, que, aliás, é uma outra perversidade da tarifa. Você vai migrando ele para outros meios de transporte, né? Porque acaba sendo mais barato. A moto, então, não se diga. E aí ela vai competir também com a bicicleta. Então, tudo isso foi vivenciado. E nós fizemos uma única experiência de tarifa zero na cidade, porque a Câmara Municipal, obviamente, não aprovou coisa nenhuma disso, aliás, não pôs nem em votação. Mas ficou sócia do problema. E, com isso, nós modificamos a forma de fazer, mas é um outro assunto que é... Acabamos com a concessão. Né? Concessão de transporte coletivo numa cidade, eu acho que é outra insanidade dessa sociedade aqui. Você dá uma concessão por 30 anos para uma cidade que é um bicho que se transforma constantemente. Então, nós temos aqui na cidade empresas de ônibus que têm algumas delas devem ter 80 anos que estão fazendo o transporte nessa cidade. Uma adaptação mínima, porque, obviamente, tem o Estatuto da Concessão. Mas, deixando a concessão de lá, nós fizemos uma experiência tarifa zero. Foi um truque que a gente usou. Na cidade de Tiradentes, que hoje tem aquele transporte lá, mas lá, localmente, ela tem uma série de conjuntos habitacionais. E cada conjunto habitacional, praticamente, tinha uma linha de ônibus que vinha para o centro. Esse sistema é muito irracional do ponto de vista de custos, né? Sai um ônibus daqui e vai para o Parque Dom Pedro. Depois, no outro conjunto habitacional, sai um outro ônibus que vai para não sei onde. Depois sai um outro. Ou seja, você tem que ter várias linhas de ônibus para atender aquele pessoal. A solução correta é você corta essas linhas, põe num terminal, e nesse terminal as pessoas vão para os vários destinos através do chamado sistema tronco alimentado, muito usado em São Paulo hoje. O que, que a gente fez? Fazer isso dessa maneira seria, sem mais, sem menos, não teria cabimento ao cobrar. O sujeito saía do seu conjunto opcional, andava 2 km ou 3 até o terminal e ia pagar uma tarifa, depois entrava num outro ônibus, eventualmente, ou com a mesma tarifa, ou teria que pagar outra, se não houvesse bilhete único, porque ele não existia ainda. Ou então teria que segregar, né? Porque, não sei, você falava de segregação e colonialização, terminal de ônibus também segrega, quem já pagou de quem ainda não pagou. Né? Tem lá curral, entra para cá, entra para lá, um negócio maluco. Então, fizemos uma experiência que foi essa. Só que essas linhas alimentadoras foram à tarifa zero. E o que, que nós verificamos? Ele funcionou, aliás, vários anos. Depois, não sei que fim levou. Não teve bêbado, não teve uso abusivo, não teve depredação, ou seja, não teve nada. Teve o óbvio ululante, as pessoas pegavam o ônibus, iam até o terminal e lá pegavam outro ônibus. E isso aí não tinha cobrador. Tinha um motorista, o jeito de entrar no ônibus, saía, ia no terminal, descia e ia embora, ponto final. Isso foi apenas uma forma muito concreta de mostrar o quanto, do ponto de vista prático, é absolutamente igual. Agora, cuidado. O discurso é complicado. Por quê? Ao mesmo tempo que se condenou a tarifa zero, não é tudo louco, maluco, isso é coisa da Erundina, não sei o quê, aquela disputa política, né? Ao mesmo tempo dizer, mas de graça um monte vai ter que ter muito mais ônibus. Ué, por que, que vai ter que ter muito mais? Ah, porque um monte de gente vai sair do automóvel e vai usar o ônibus. Que ótimo, não é? Mas isso era colocado como uma coisa ruim. Ou seja, vai, em vez de, na época nós tínhamos 6, 7 mil ônibus, 8 mil ônibus na cidade, vai ter que ter 12 mil ônibus. Então, o ônibus vai atrapalhar o tráfego. Perceberam? A disputa política e ideológica é muito pesada quando você faz uma tentativa de transformação desse tipo. Eu vou encerrar por aqui, fazendo só um comentário adicional, que é para até provocar um pouco uma discussão. A tarifa zero, ela se diferencia de outras alternativas de locomoção na cidade, seja a bicicleta, seja a moto, seja o a pé, são distantes distintos de solução. Não que uma vá contra a outra, muito pelo contrário, elas vão na mesma direção. Mas, numa metrópole, senhores, São Paulo tem 12 milhões de habitantes. 12. E tem, na Grande São Paulo, 18 a 19 milhões de habitantes. É uma Argentina. É um Portugal aqui, é um mundo. E o problema tem que ser resolvido rápido, rápido. Então, sob esse aspecto, o transporte coletivo ele tem uma força e um poder de resolução brutal. Ou seja, se fizer um transporte coletivo bom, e não custa muito não, hein? Não custa muito. Com ônibus gratuito, pago indiretamente, ou seja, a sociedade bancando, isso dá uma transformação brutal na cidade, né? Numa escala proporcional ao tamanho da cidade. Quero dizer o seguinte, outras alternativas são fundamentais, mas elas somam com essa outra. É mais ou menos inviável imaginarmos, né, a cidade de São Paulo, no porte em que ela está, porque ela já foi viciada pelo modelo automobilístico. Então, não vai dar para a gente consertar de hoje para amanhã. Infelizmente, não dá mais. Então, a tarifa zero, a meu modo de ver, tem essa força a priorização absoluta e radical. Em segundo lugar, é fundamental que se considere custo na questão de transporte. Custo. Porque vivemos numa economia de mercado, queiramos ou não. E na economia de mercado as pessoas fazem contas comparativas. Se for mais barato andar de moto, se for mais barato andar de carro, eu vou andar de carro, de moto, e não me venho com nenhuma outra conversa. Por isso é que eu insisto muito que o transporte coletivo tem que ser muito, muito barato. E, no limite, custar nada na hora da sua utilização. Aliás, a quem for maior de 60 anos, recomendo, porque é uma delícia andar de transporte coletivo sem pagar. Bom, acho que só pegando um gancho do que você falou, o desperdício é uma parte... O desperdício talvez seja a parte mais importante do sistema hoje, eu acho. Mais do que a produção. O desperdício, assim, se pegar mundialmente, não só falando de transporte, mas acho que em relação a tudo, se não houvesse o desperdício em todos os aspectos, alguma coisa já teria mudado. Assim, mas acho que o desperdício é central. Não se pensa nada sem incluir na conta o desperdício. É, e acho que ele ocupa um papel muito grande... A conta de horas de trabalho que as pessoas levam, tudo isso. Assim, não era interessante mesmo que o trânsito andasse com 1.000 e tantos ônibus a mais. O bom é ter 30 mil carros a mais, porque eles vão ter todo. Vão desperdiçar uma série de coisas que vão ter que ser produzidas e consumidas de novo. Né? Então, mas pegando as perguntas que a Renata falou. A noção da bicicleta, assim, institucionalmente, ela é nova no Brasil, e nova em Belo Horizonte, nova em São Paulo também. A gente. Sem dúvida, não tem pessoas no poder público que consigam entender e colocar a bicicleta dentro do planejamento urbano. Não que a gente não tenha, a gente tem poucas pessoas, ainda carentes de apoio e carentes, com certeza, de conhecimento também de como se fazer as coisas. Mas uma distinção fundamental de se fazer é assim, bicicleta é uma coisa, ciclovia é outra. Acho que essa é uma distinção fundamental. A bicicleta ela anda independente de ter ou não ciclovia. E mesmo nos lugares onde você tem um sistema cicloviário, ela também anda na rua fora desse sistema cicloviário. A gente tem em São Paulo, são 18 mil quilômetros de ruas. Se a gente tiver 1.000 quilômetros de ciclovia, ou seja, sei lá, se a gente tiver, as promessas hoje em dia elas não passam de uma dezena. Quando se promete assim, algum quilômetro de ciclovia, nunca vai além de uma dezena e, às vezes... se inauguram, como no caso lá da ciclovia da Radial Leste, inauguram-se trechos de 1,5 km, 1,8 km. Então, essa é a quantia que gira a bicicleta, assim, quer dizer, é uma migalha mesmo. É, então, eu estou fazendo essa distinção porque assim, a bicicleta certamente precisa, e essencialmente a bicicleta, para ela ter um papel na mobilidade urbana, ela vai precisar de uma infraestrutura, de ciclovias, de ciclofaixas, desses estacionamentos que você... não viu muito sentido lá, esses estacionamentozinhos, mas que a gente vê muito mais sentido nesses estacionamentozinhos do que numa ciclovia na ciclovia da Lagoa que você falou. Esse estacionamentozinho ali no meio do nada, ele é muito mais importante para o ciclista do que uma ciclovia para dar volta em torno da Lagoa ou para dar volta no rio ali. Então, de qualquer forma, assim, como eu falei, a bicicleta a gente não enxerga, eu não enxergo a bicicleta como uma panaceia para todos os males, nem tampouco acho que ela deve roubar atenção nem nada, e ela não vai roubar. Eu acho que assim, a solução estrutural, sem dúvida, viria pelo transporte público, ela viria por um transporte público abundante, com todas essas características que você falou. O que a bicicleta, eu acho que ela teve de importante nesse começo do século XXI foi questionar alguns paradigmas que não são só paradigmas de mobilidade urbana, mas que são também paradigmas de vida e convivência na cidade, e provocar, a partir daí, algumas reações em alguns coletivos de pessoas que passaram a agir e a questionar grandes coisas. Então, me lembro logo nas primeiras bicicletadas que eu fui, assim, as pessoas discutindo sobre trocar de celular, sobre... as pessoas começaram... Porque assim, a bicicleta é uma baita de uma máquina perfeita no sentido de utilização de energia, de utilização... em termos do conceito de sustentabilidade, não a sustentabilidade econômica, a sustentabilidade mesmo de recursos, de energia e tudo mais, o ciclo é muito perfeito. E aí a possibilidade de você conseguir entender o mundo com outros olhos, assim, quando você tem que remendar um pneu e não, você não joga o pneu fora e coloca um novo, você vai lá e remenda. A noção de reutilização são tantas pequenas noções assim, que o uso da bicicleta te traz, que eu acho que essas pequenas noções não são elas que vão transformar sozinhas, sem dúvida. Mas acho que elas trouxeram alguns elementos importantes a serem considerados, assim, sobre... E que, infelizmente, hoje, esses elementos estão sendo um pouco, sei lá, prostituídos até por essa linguagem do marketing verde e tudo mais. Quando você fala em reutilização, reciclagem, sustentabilidade, tem uma deturpação de todos esses valores hoje em dia, mas que são valores que, sei lá, você usando a bicicleta, você consegue perceber isso. Você consegue perceber, incorporar na sua vida e acho que aí, se você tem uma disposição de agir coletivamente, passar isso adiante, resultando em alguma transformação. De novo, não é uma panaceia para a cidade nem para a mobilidade urbana. E aí eu acho que assim, uma experiência que a gente tem em São Paulo, tem mais ou menos, é a integração com os bicicletários de estações de trem, né? Que é o mesmo sistema tronco, né? De você fazer um deslocamento pequeno até uma estação de trem ou até um terminal de ônibus e depois pegar um ônibus. Mas nada, mas assim... Por mais que isso seja um modelo de algo público que a gente acharia bacana, não, a gente não pode esquecer também da pessoa que vai querer fazer o trajeto inteiro de bicicleta. Porque ela, em vez de ela fazer só o trajeto curtinho, ela vai querer ir até o fim. Então, essa pessoa, nesse trajeto inteiro, o importante é que ela tenha, aí sim, o seu direito constitucional de ir e vir com segurança garantido, no sentido de conseguir chegar com integridade no local, conseguir ter um deslocamento bacana e tudo mais. Para isso, infraestrutura, de novo, mas também educação e também uma mudança de valores da sociedade. Quando a gente vê assim, desses pequenos paradigmas que eu estava falando, assim, a glória que foi entre os ciclistas, assim, quando os recordes de congestionamento, e toda vez que sai uma matéria sobre a velocidade média do trânsito em São Paulo, as pessoas dão tanta risada, porque... Quando você fala de 17 km por hora o trânsito em São Paulo andando, e quando você vê que você, ciclista, anda a 20 km por hora, cara, você fala assim, ou eu estou completamente errado de ter escolhido isso, ou então essa sociedade está completamente louca de fabricar uma máquina que consome essa quantidade de combustível, que ocupa essa quantidade de espaço, que diz que eu posso andar a 180 km por hora, mas que eu estou andando aqui a 20 km por hora. Então, você começa a não ver muito sentido nisso. Então, o questionamento assim, que acho que a bicicleta traz, ele não é um questionamento, e a solução que ela traz, ela não é uma solução estrutural e ela não é uma solução e nem um questionamento de projeto assim, bem concebido. Ela é mais, acho que, essas tentativas de contornar mesmo a realidade assim, que você estava falando. Não só de contornar os morros e contornar as subidas, mas de contornar o como eu vou estacionar ou como eu vou me deslocar. Isso, sei lá, pode parecer besteira, mas é que eu vejo assim, eu tenho 31 anos agora e eu andei de ônibus na minha juventude até os 18 anos, como, sei lá, como era normal. Até pouco tempo, crianças, moleques andavam de ônibus para ir para a escola enquanto eles não tinham carro. Então, só para pegar o gancho dessas coisas pequenas, a questão é que hoje a gente tem um descolamento das pessoas da realidade concreta e palpável, que é um descolamento que eu acho assustador. Eu acho que é um dos principais... Assim, as pessoas não conseguem mais ter nenhum vínculo com nada real e tangível na vida delas. A vida delas ela tá sendo regida por estímulos mediados. Então, ela está no ônibus, o ônibus está cheio, mas aquilo não é a vida dela. A vida dela é o sonho da imagem do carro, o sonho da imagem da moto. Essas pequenas transformações, assim, estou falando pequenas porque elas são sutis de hábitos, de percepções... Elas, numa sociedade pasteurizada, quer dizer, que tende à pasteurização, né, onde o grande valor é a pasteurização, eu acho que essas pequenas descobertas aí também que colocam a pessoa em contato com a realidade, elas não podem ser subestimadas. Não é o caso de elencar a ordem do que é mais importante, mas assim, 18 milhões de pessoas, um sistema de transporte coletivo que funcionasse perfeito seria uma maravilha. Mas, ao mesmo tempo, se esse sistema de transporte coletivo, por exemplo, tivesse televisões passando novela em todos eles e máquinas de consumo de sei lá, de qualquer futilidade dessas, entendeu? De chocolate, de lixo, eu não sei, tem coisas. Não estou dizendo que não seria bom, mas assim, são percepções que eu acho que a bicicleta traz sobre uma realidade tangível que, de novo, numa sociedade que tende à pasteurização e que tende, e onde as pessoas tendem a levar suas vidas, não a partir do contato direto com a realidade, mas a partir de uma mediação que não é uma mediação inconsciente, inconsequente, é uma mediação que está dentro de um projeto, sim, que está dentro de uma direção de para onde a sociedade deve ir. Então, eu acho que todas as cidades do Brasil estão muito recentes ainda em qualquer forma de incluir a bicicleta, em qualquer estilo de planejamento urbano e tudo mais. O que a gente vê são tentativas. Algumas tentativas são tentativas bem intencionadas, que realmente estão tentando entender e dialogar com isso. Como, por exemplo, eu citaria essa questão dos bicicletários aqui em São Paulo, né, dos bicicletários integrados com as estações de trem. Acho que é uma iniciativa, quer dizer, não é um projeto, não é nada, é uma iniciativa, mas que está conectada com algum projeto de cidade. E a gente vê outras coisas que são simplesmente, festividades, que são coisas absolutamente fúteis e que, às vezes, não fúteis, mas assim, que se você pega, por exemplo, sei lá, ciclofaixa de lazer, lá, o custo que ela tem, o que, que ela envolve de marketing, o que, que ela representa de fato para o ciclista de São Paulo, talvez o custo e tudo que se diga da tal da ciclofaixa de lazer não seja o que a gente precise, porque o que a gente precisa é outra coisa. Mas são formas que eu acho que assim, são iniciativas que estão surgindo, que a gente está num começo de pensar realmente em como a bicicleta se inseriria num projeto de cidade que não é uma cidade europeia. Nossa cidade não é europeia em configuração, não é uma cidade americana também, porque a gente não tem a riqueza que eles tiveram para fazer os subúrbios onde todo mundo anda de carro, né? Porque os Estados Unidos, assim, tudo funciona lá de carro, mas as pessoas, mas eles investiram recursos bilionários de petróleo, de tudo mais, para construir uma sociedade que é baseada no desperdício. Eles são os maiores consumidores de absolutamente tudo no mundo. Então, a nossa cidade aqui, ela deve ser pensada, e a bicicleta acho que encontra um lugar aqui. Eu não sei, São Paulo, assim, na verdade, São Paulo é uma cidade cronicamente inviável em muitos aspectos, e aí eu queria só colocar um último aspecto nessa discussão, que além da questão do transporte, é a questão do uso do solo. A gente tem em São Paulo uma configuração muito, muito difícil de ser lidada, que o automóvel se retroalimentou dela, né? Então, quando você fala na construção de uma Granja Viana, de um Morumbi, desses bairros afastados, o automóvel ele é pilar para que algum poder público resolva construir, por exemplo, a Granja Viana, ou legitimar aquele bairro como parte, ou mesmo o centro da Berrini. Então, a especulação imobiliária ou o uso do solo, eles são elementos aí também que dificultam muito a gente pensar em qualquer uma dessas possibilidades diferentes de cidade, de possibilidades coletivas e tudo mais, porque são opções extremamente privatizantes do espaço, do tempo, dos recursos e tudo mais. A bicicleta, acho que é isso, ela está seguindo por iniciativas, tateando, as pessoas estão tateando, e o nosso modelo aqui é diferente do modelo europeu, do modelo americano. A gente talvez tenha perdido, uma última coisa, a gente talvez tenha perdido, assim, como movimento ciclístico, assim, antes da gente criar duas instituições, duas entidades institucionais e tudo mais, a gente talvez tenha perdido um momento de fazer um manifesto, assim, juntar num dia sem carro e falar o que a gente quer são, sei lá, 10 mil latas de spray e permissão para pintar todas as ruas que a gente quiser em São Paulo. Se os ciclistas tivessem exigido isso, sei lá, há um ano, deem para a gente 10 mil latas de spray e permissão para pintar a bicicleta em qualquer rua que a gente quiser, a nossa situação em São Paulo hoje seria muito boa, porque o potencial... Que eu estou falando dessa coisa do automático, da vida das pessoas estar no automático. A pessoa que está no carro não é que ela odeia a bicicleta, mas ela passa por cima. A simples existência daquelas bicicletas no chão que as pessoas pintaram, aquilo fez uma diferença para quem andava de bicicleta naquelas ruas muito grande, muito grande. Então, assim, dessem 10 mil latas de spray para a gente aí, talvez a gente conseguisse melhorar bastante coisa, porque como projeto mesmo é muito complicado a gente pensar quais seriam as ciclovias, por onde elas passariam. Exige um investimento que deve ser 10% do que se investe com automóvel em São Paulo para ter essa complexidade de áreas de conhecimento, de discussão, de construir alguma coisa para as bicicletas assim, realmente em São Paulo. Por hora é seguir no caminho, assim, a gente não vê outra maneira. Não, eu queria... fazer um pouco uma colocação pensando em como a gente foi falando de dois sistemas ou de duas hipóteses de deslocamento, três, né? O transporte público, o automóvel e o transporte da bicicleta. E como em todos eles, para passar para uma discussão na escala da cidade, são sistemas, o sistema de transporte ele é tão abrangente, tão presente na nossa vida, principalmente numa cidade que é muito pouco densa, como é São Paulo, que eu queria fazer um pouco uma defesa, um pouco olhando a mesa da manhã, que falou de um sistema muito específico de equipamentos urbanos, que a impressão que eu tenho ouvindo esse debate é que, a partir de qualquer um desses sistemas, uma intervenção um pouco sistemática, um pouco em cadeia, já seria muito impactante no desenho das cidades. Talvez, pelo transporte ter essa dimensão na escala de São Paulo, o simples fato do ônibus ter gratuidade, ele alavancaria uma série de transformações no próprio, isso é uma conversa que a gente sempre tem, no próprio desenho do ônibus, no desenho dos terminais, no desenho dos pontos e na disposição das pessoas se deslocarem pela cidade, que por uma série de reações em cadeia, o desenho da cidade se reconfiguraria em grande dimensão. E aí eu achei muito bacana agora no final que talvez antes ou em paralelo a possibilidade de um grande projeto de infraestruturas de ciclovias, a própria aplicação em cadeia de uma sinalização já tem uma transformação. E lembrar como uma decisão pontual pode impactar na cidade ao longo dos anos é pensar, queria trazer um exemplo da história da nossa cidade, que foi o momento em que a companhia, o empreendimento privado, a companhia Light, pensava de um projeto de urbanização da cidade relativamente denso e baseado no transporte sobre trilhos, que era a expansão da rede de bondes elétricos e de trens e a urbanização em torno desse sistema, que além de ser um sistema mais economicamente viável e coletivo, era um sistema, ele tem um dado que ele não é tão flexível, você não muda um bonde de hoje para amanhã. E, portanto, ele exige um mínimo planejamento, um mínimo comprometimento nas escolhas da cidade, num prazo de pelo menos 10 anos. E aí entrou em cena o poder público, advogando por um sistema que complementava a malha viária de maneira muito intensa, fechava as vias de bonde e criava tanto arteriais quanto anéis, que nunca foram completos, mas tentativas de anéis ao redor da área central para permitir que o carro integrasse e gerasse uma conurbação maior dos polos de urbanização da cidade. Isso foi uma escolha de uma gestão que, em 50 anos, desembocou nessa cidade que a gente tem. Então, a estrutura das redes de transporte, eu acho que ela pode, sim, como você está demandando, exigir um esforço coletivo de todas as áreas pensarem juntas qual é o desenho da São Paulo, da cidade que a gente quer, da metrópole que a gente quer, mas ela é um campo, um sistema especialmente sensível para intervenção pontual, desde que sistemática, para intervenção em qualquer um desses sistemas, pode acarretar a transformação da cidade em avalanches. Seu nome, desculpe? Paulo. Se captei bem a sua pergunta, eu gostaria de fazer uma consideração inicial para chegar onde você está falando, as questões que você colocou. Eu, antes de ser... Eu fui o primeiro diretor de planejamento da IMURB. A IMURB, para quem não conhece, é a Empresa Municipal de Urbanização de São Paulo. O projeto inicial da IMURB era, e esse projeto que está aqui, eu chego nele, era o metrô estava sendo iniciado, isso é 1971, ok? O metrô começou a ser construído em 68. A ideia era o quê? Aproveitar ao máximo este novo sistema de transporte chamado metrô para adensar as regiões aonde ele passava, através de uma intervenção do município, do poder municipal, dirigindo esta forma de adensamento e não deixar a mercado. Mais do que isso, nas estações terminais, dado que na ocasião eram Jabaquara e Santana, o projeto era mais especioso porque nessas estações a quantidade de pessoas era maior ainda e, portanto, havia que fazer também uma acomodação e um planejamento adequado do viário, do etc., para que acomodasse este novo fenômeno que se chamava metrô. Nesse sentido, foram feitas os projetos Santana, que não prosperou. Foi feito o projeto Vergueiro, esse que está aqui, chamava-se Projeto Vergueiro, que inicialmente era para ser construído um conjunto enorme de edifícios habitacionais e que, por razões outras, resultou no Centro Cultural Vergueiro, que eu achei até uma solução muito interessante, não nos ocorreu na ocasião. Mas o projeto Conceição, que hoje, curiosamente, é o centro do Banco Itaú, depois que o prefeito Olavo Setúbal foi prefeito de São Paulo, ele percebeu, né, já que ninguém dava bola, ele foi lá e comprou aquela área inteira e fez lá o centro empresarial do Banco Itaú, mas ali era um projeto original. E um projeto outro que deu resultado razoável foi o Jabaquara, onde, afinal, se conseguiu pelo menos fazer o terminal rodoviário para o litoral, né? Sai o óbvio lulante, né? O óbvio lulante sai-se do litoral através de uma rede de metrô que chega no terminal de ônibus. Pois bem, o que nós assistimos, e aí eu queria chegar numa consideração, é que eu queria insistir muito com vocês o seguinte: nós vivemos numa sociedade capitalista, eu não quero esquecer isso, e quero ter isso como uma referência muito forte. O que ela significa? Tudo isso que o Tiago falou, né? O desperdício, etc. O Marcuse adicionava uma outra consideração a respeito dessa sociedade, que é transformar tudo em mercadoria, né? O movimento hippie virou, passado um tempo, virou um business, né? Tudo vira business, porque é da essência desse sistema. Não vou aqui abrir uma discussão gigantesca sobre o sistema capitalista, no meu caso, mas uma consideração apenas de constatação. É assim que as coisas se dão. Então, é preciso ter muito presente isso para, nas propostas de discussão, não cairmos no que eu chamo da ilusão do que seria, né? Ou seja, a Imurb era para ser isso, não foi. A Imurb hoje virou a empreiteira da prefeitura, né? Ela fica construindo a Jacu Pêssego, a ponte estaiada, coisas malucas dessa natureza, e não faz nada daquilo que seria realmente a sua função, que era aproveitar os investimentos públicos, onde eles forem feitos, para tirar o máximo proveito deles em benefício da coletividade e não da apropriação. Mas no sistema capitalista a coisa é complicada, né? Então, os projetos de intervenção urbana, na verdade, acabam sendo apropriados pelos maiores interesses imobiliários. Vire a região lá da água espraiada, etc., que daqui a pouco vai virar um túnel parque, vão botar para fora todo mundo que está morando lá e vão fazer coisa, né, uma outra loucura lá. E o projeto, obviamente, será da Imurb, né? Então, é complicado. Eu posso citar um outro caso dramático, que foi a Lei de Proteção dos Mananciais. Já ouviram falar disso na cidade de São Paulo? Essa lei foi feita quando eu fui diretor técnico da Emplaza, em 1976 ou 77, sei lá. Porque havia um problema de contaminação de mananciais da cidade, a represa Billings, a represa... E fizemos um projeto de lei feito muito, com muito cuidado, técnicos preparadíssimos, etc., que bolaram um sistema de baixo adensamento, porque era uma coisa simples, você faz o cálculo da carga máxima que é possível, tolerável para um manancial, em miligramas, demanda bioquímica, demanda química de oxigênio, e calcula qual é a densidade máxima de ocupação que você pode ter ali para que isso não resulte na primeira água de lavagem da chuva, que é a que maior contribui para a poluição num corpo d'água, não contamine além dos valores de ser uma água potável. Fizemos esse modelo muito bonito, tudo certo, lá, lei. O que aconteceu? Uma ingenuidade gigantesca de nossa parte. Esquecemos que quando você faz isso, você desvaloriza o valor da terra. E aí todo mundo caiu fora, e o que aconteceu? Foram invadidos pelos povos mais despossuídos. Então, aquilo que era para ser uma lei de proteção dos mananciais, acabou quase que perversamente se tornando uma lei de adensamento de pessoas, né, em volta dos mananciais. Estou dizendo isso para vocês porque, por isso, o projeto Tarifa Zero, acho que alguma vez me perguntaram o que ele muda. Eu tenho uma resposta bem simples, posto que eu não sei exatamente o que vai acontecer. Mas eu disse o seguinte, ele muda tudo. Muda tudo. Vocês sonhem isso. Como se sonha com o carro, como se sonha com tanta coisa, se permitam sonhar com isso. Imaginem, sonho, esta cidade tendo todo o transporte coletivo gratuito e sendo prioritário. Imaginem o que vai ser esta cidade. Eu não consigo imaginar todos os detalhes. E nem me proponho a, porque senão eu vou me paralisar. Entendeu? Então, é nesse sentido que eu quis comentar a sua fala. Eu, nesse caso da Tarifa Zero, não me preocupo muito em saber os detalhamentos dessa história. Depois a gente vai ver. Faz e depois a gente vai ver um pouco e monitorar isso, obviamente, com mudança. Posso dar um exemplo concreto para vocês que é absurdo e que dá a medida um pouco para vocês sonharem um pouco mais concretamente. A cidade de Hasselt, na Bélgica, ela tem aproximadamente, na grande Hasselt, imaginem vocês, cerca de umas 200 mil, os números variam. Em 1996, essa cidade tinha um transporte coletivo que transportava 300 mil pessoas ano. E o prefeito de Hasselt, que eu não me lembro o nome agora, resolveu fazer a tarifa zero. Saibam, senhores, que existe um projeto de tarifa zero na cidade de Hasselt, na Bélgica, desde 1997, feito com fundos federais, municipais e estaduais dentro do regramento deles territorial. Pois bem, primeiro ano que começou a vigir a tarifa zero de Hasselt, qual foi o número de passageiros transportados pelo sistema? De 300 mil pulou para 1 milhão e 400 mil. Olha, é para parar para pensar, gente. Isso muda absolutamente tudo numa cidade. Imagine São Paulo isso. Mas mais do que isso, em 2008, se não me falha a memória, era de 4,5 milhões de passageiros ano. Sabe qual foi o resultado disso? Não fizeram o anel viário que estava projetado, porque não precisou. As despesas com o sistema viário do município de Hasselt baixaram ao longo dos anos. Agora, parem por um segundo. Pensem só nisso. A cidade de São Paulo hoje tem uma frota operante, não é frota para ter modelo, frota para ter modelo, que está na garagem. Operante de cerca de 3 milhões a 4 milhões de veículos por dia. Agora, vocês imaginem que uma ocupação média de 1,2, 1,3, que seja 1,5 de barato, isso transporta 6 milhões de pessoas. Né? Agora, vocês imaginem fazer o transporte coletivo urbano de São Paulo gratuito, do jeito que a Hasselt fez. Imaginaram? É isso. É isso que eu queria propor a vocês, eu vivo propondo. Né? Não sei o que vai acontecer com a cidade, eu sei lá, mas garanto para você, vai ser absolutamente diferente. E é essa a proposta que eu quero insistir, para a gente sair de um lado, essa é uma preocupação que eu sempre tive, de um lado, da tentativa da solução absolutamente sob controle. Não existe isso. No sistema de mercado que nós vivemos, isso não existe. É impossível. Né? Uma tentação. E a outra tentação é o receio de não fazer uma coisa, já que eu não tenho domínio de todos os resultados. Isso é uma coisa que quem teve experiência de governo, que teve sentado lá olhando para aquela marginal, sabe o que é. Não dá para pensar. Faz. Bota para jotar. É isso que eu queria transmitir a vocês. A Tarifa Zero é um projeto tamanho família. ele muda absolutamente tudo. Essa é a minha convicção e que eu tenho há anos tentado transferir para as pessoas. Boa tarde. Bom, eu acho que quando se fala em mobilidade urbana, são vários, muita coisa envolvida, são muitos interesses econômicos, políticos, eu acho que é uma cadeia muito ampla para tanto pouco tempo de debate. São vários modais, é uma força muito grande. Eu acho até que querer mexer no transporte público é um vespeiro assim, enorme. Eu acho que naquela época seria ruim. Eu acho que hoje em dia ainda os interesses se multiplicaram. Eu acho que a própria integridade física da pessoa é muito ameaçada quando se vai querer mexer no transporte público. Mas eu queria focar um pouco na bicicleta mesmo, que é mais um pouco do dia a dia. Eu queria fugir um pouco do assunto tecnicista e expor um pouco mais da realidade da bicicleta. E depois voltar numa pergunta tecnicista também a respeito da tarifa livre. Bom, eu também tive essa experiência de largar o carro, andar mais de bicicleta. Hoje eu vou trabalhar de bicicleta, faço minhas coisas de bicicleta. E minha vida também mudou bastante nesse sentido. Eu considero a rua, eu acho que a rua é tanto minha quanto dos carros. Eu não acho que existe uma legislação que fala, ó, você tem... Eu acho que eu tenho o mesmo direito de andar na rua que o carro tem, que o ônibus tem, que a moto tem, etc. Lógico que numa cidade que nem São Paulo, a gente corre uns riscos de fazer essa opção, mas é uma opção, eu acho que se todo mundo resolvesse andar de bicicleta, você não teria que fazer uma ciclovia, você teria que fazer uma carrovia, porque a gente anda no sentido da massa. Eu sou também dessa opinião que a ciclovia é um pouco limitada, porque não adianta tanto você mudar a infraestrutura se você não muda a cabeça, a cultura das pessoas. Às vezes eu não quero ter uma ciclovia segregada, às vezes eu quero respeito quando ando na cidade, porque eu tenho o mesmo direito de andar como os carros. Eu exijo que eles me respeitem, porque eu respeito eles também. Então, eu acho que é mais difícil que você mudar a infraestrutura, que você desapropriar, que você investir milhões, é você mudar a cultura do cidadão, você esperar que ele te respeite como indivíduo andando de bicicleta, você esperar que ele pare de jogar o lixo no chão, enfim, que ele pare de destruir a árvore, que é também patrimônio coletivo, etc. Nesse ponto, eu queria voltar no direito de todo mundo. A gente tem, hoje em dia, eu vejo muito carro com uma pessoa só andando pela cidade, quer dizer, não existe uma carona, não existe uma coletividade nesse sentido. O óleo diesel no Brasil, ele é subsidiado, quer dizer, eu vejo uma caminhonete de 2 toneladas com uma pessoa só dirigindo, sendo que o diesel que ela está usando para transportar ela mesma e o carro dela de 2 toneladas, eu também estou pagando. Eu não acho que é dever meu subsidiar o diesel, tanto do transporte de mercadorias, que é uma coisa, mas o mesmo diesel que é usado no transporte de mercadorias é usado nesse carro de 2 toneladas para transportar um só indivíduo. Voltando na tarifa zero, muitas cidades do mundo já implementaram o pedágio urbano. Bom, você quer andar com o seu carro de 2 toneladas sozinho? Paga para andar, porque você está tirando espaço do transporte coletivo também. Se você implementa uma tarifa zero, que o recurso vem do orçamento, de qualquer forma eu estou pagando, não estou pagando na catraca, mas eu estou pagando de outro certo modo. Se a gente pensar o histórico da administração política brasileira, eu tenho medo de ser mais uma coisa para a gente pagar muito mais ainda para dono de ônibus, etc., etc. Quem teria que pagar esse preço não seria o motorista do carro de 2 toneladas que anda na rua? E também, eu acho que é estranho falar em bicicleta como transporte alternativo. Eu acho que a bicicleta é transporte. Se a gente fica falando em transporte alternativo, aí precisa de ciclovia, tem toda essa questão do lazer na bicicleta. Mais uma vez, eu quero ser respeitado. Do mesmo jeito que as pessoas fazem o asfalto para andar o carro, eu acho que tem que ser feito o asfalto para andar a bicicleta também. E, enfim, com todo o respeito necessário. Tem até uma figura tem um desenho do Pateta que o Thiago mostrou, que é típico do motorista. Às vezes é uma pessoa normal, tranquilo e tal. Mas a pessoa entra num carro cercado de aço, vidro, com motor possante na mão, parece que ele vira tem uma sensação de poder repentina, que ele parece que ele consegue ser... Ele vira uma pessoa completamente diferente. Parece que ele consegue dominar, que ele pode se sobrepor a outros indivíduos, e, enfim, vira uma pessoa completamente diferente. Mas, fora esse depoimento, eu queria perguntar para o senhor Lúcio se quem paga essa conta no final tem que ser todo mundo, mesmo que não, quem não ter carro, ou o carro ele não poderia virar assim, ó, você quer ter o luxo de andar de carro, sozinho, tranquilo, então você vai ter que pagar por isso. Essa mentalidade também não seria uma outra quebra de paradigma que precisaria existir? Eu concordo com você que querer lutar contra esse sistema de transporte é uma coisa que é arriscada. Acho que a gente deve saber, o prefeito Celso Daniel, em Santo André, ele foi assassinado. Não está bem explicado, mas todo mundo sabe que teve participação das máfias do transporte. E aqui em São Paulo, essa máfia existe também, o sindicato, a direção do sindicato de transporte, ela está, dos motoristas, ela está intimamente ligada, ela é essa máfia. Mas, enfim, quando você se mete com a bicicleta no meio dos carros, a sua integridade física também está em risco. Só isso. Desculpa o seu nome? Roger. Veja bem, nós podemos falar aqui de coisas distintas. Né? Eu queria fazer uma ressalva inicial, que se eu passei a ideia de que a minha proposta é técnica, eu preciso refazer inteirinha a minha fala. É o que eu não sou, eu sempre digo que eu não sou especialista de transporte. Até porque especialista de transporte é aquele sujeito que vive de problema no transporte. Porque o dia que o transporte estiver resolvido, não precisa de especialista, não é verdade? Então, mas isso é uma brincadeira. Isso que você falou sobre a bicicleta é uma questão que está na escala da cidadania. Né? Ou seja, há que se ter regramentos na sociedade, posto que nós vivemos em sociedade, pelas quais você tem valores estabelecidos, regrados e com todas as consequências do não obedecimento, etc. Né? Então, a rua é tanto sua, como bicicleta, como pedestre, né, como do cadeirante, né, como do cego, quanto do automóvel. É de todo mundo. Aliás, a rua, não sei se você sabe, a terminologia de rua, na linguagem jurídica municipal, é bem de uso comum do povo. É muito forte isso. Né? Então, isso que você falou é óbvio. E isso passa por uma disputa, isso é que eu estou tentando transmitir. O respeito ao ciclista, ao pedestre, ao cego, ao cadeirante, é também uma disputa política. Porque tudo isso que nós estamos falando do carro passa por interesses econômicos, não vão ter ilusão. Passa por pelos bilhões de gigolôs que vivem do carro, tá? Para usar uma linguagem de imagem. Quanto à tarifa, então, eu acho que você está coberto de razão quanto a isso. E que a bicicleta é um meio de transporte como qualquer outro, como é o a pé, como, enfim. Voltando à questão da tarifa zero e do pedágio urbano. Eu sou contra o pedágio urbano no estágio atual, explico por quê. Uma coisa é fazer pedágio urbano em Paris. Paris, a pequena Paris, tem 1.200.000 habitantes, sabiam disso? É uma cidadeca. A Paris, município de Paris. O município de Paris tem 400 quilômetros de metrô. Tá? Então, se eu chego em Paris e falo, ah, bicho, quer andar de carro, paga, tudo bem. Eu estou dizendo para ele, não quer? Quer andar de carro? Anda. Se não pode andar de carro, então anda de metrô, tem um monte lá. Tá? Agora, no Brasil, em São Paulo, em particular, se eu fizer isso, eu vou criar um bando de loucos, neuróticos. Pirados. Eu chego e digo, essa cidade já está um caos, é uma porcaria, não resolve nada. Agora eu chego adicionalmente o seguinte, olha, bicho, você é aquele sonho. Fica uma coisa, como é que eu diria, esquizofrênica. Você faz uma sociedade que te empurra para comprar o carro. Você faz uma política econômica que tira IPI do carro. Você faz uma política de como é que se diz, de crédito para comprar carro a 0%, como nós vimos lá. Você faz uma política de sonho do carro, os carros cada vez mais, não sei o que, requintados. E aí você, ao mesmo tempo, essa mesma sociedade que faz isso, chega agora e diz, agora que você usa o carro, você vai ser punido e vai pagar o pedágio urbano. E mais o seguinte, sai daí e não tem transporte coletivo suficiente para você. Que é isso? Sou inteiramente a favor do pedágio urbano depois que a gente tiver o transporte coletivo ofertar também. Senão, essa batalha está perdida. É absolutamente... Entendeu? Qual é a ideia que eu estou tentando transmitir a você? Não é que eu seja contra o pedágio urbano. Não podemos construir uma sociedade na base da esquizofrenia, caramba. Vamos ter um pouco mínimo de racionalidade. Vamos tentar transmitir essa racionalidade e transmitir a disputa que envolve emoção, que envolve, etc., vontade, etc., no campo em que ela está. É a disputa política. É lá que a gente vai disputar efetivamente isso. Se a gente ganhar, ou seja, se o transporte coletivo passar a ser prioridade, se ele for bastante abundante, se ele for barato e, no limite, tarifa zero, aí sim. Entendeu? Mas a distância, se você deixa mais caro o transporte individual, você aumenta, você estimula mais o transporte coletivo. Esse negócio de mexer no bolso, se o transporte coletivo é de graça, mas o transporte individual é o mesmo preço... corre o risco de muita gente não migrar para o transporte coletivo. Então, eu acho que qualquer forma de você encarecer o transporte individual, você faz essa migração nesse... Né? Deixa eu te explicar, Roger, o seguinte. O transporte individual, se você fizer na ponta do lápis, é que ninguém faz. Por isso que eu estou dizendo, nós estamos vivendo aqui numa série de contradições. Se você somar, ninguém faz essa conta. Some o IPVA com a manutenção, com o combustível, com o seguro, com o tempo perdido. O carro não é essa maravilha. Percebeu? Então, é preciso mediar isso que a gente está falando aqui. Entendeu? O carro já é, talvez, em várias... Tanto que se diz, para distâncias pequenas, o carro é mais barato. Para distâncias maiores, o transporte coletivo já é mais barato. Mas nem assim a gente está conseguindo mexer, porque... O problema envolve outras. Quando eu falei do bolso, né? É o bolso e mais a mente. Né? Tem que mexer nos dois. O bolso eu acho mais fácil mexer via transporte coletivo. Né? Ao invés de penalizar, é favorecer o uso do transporte coletivo, fazendo bem barato. Percebeu? Mas aí é claro que é uma... Como toda discussão política, ela envolve estratégias. Você poderá ter uma mais para lá. E, quem sabe, a solução seja um mix dos tudo. Não sei. O interessante é que nós dois estamos no mesmo objetivo. Né? Outra coisa, desculpa... Gente, se alguém... Eu acho legal o Lúcio dizer quem paga, porque é importante você dizer, Lúcio, ele perguntou. E a gente está chegando perto do próximo debate. Então, se você pudesse dizer quem paga e depois vocês concluírem... A tarifa zero? Vamos continuar, acho que a gente vai ter um café na sequência. Não, na verdade, por isso que eu estou dizendo, a tarifa zero ela envolve uma discussão política mais além daquela que você colocou, que eu concordo, em princípio, mas ela vai mais além. Nós vivemos, eu vou usar palavras aqui, eu não sou marxista, não sou comunista, não tem nada disso, tá? Mas vou usar termos apenas para efeito de entendimento. Nós vivemos na sociedade de classe. Pimba. Não vamos fugir disso. Né? Tem os mais, os médios, os menos e os muito menos. Né? E isso envolve, né, capacidade de pagamento. Numa sociedade tanto mais democrática, socialmente falando, eu viver, mais eu consigo fazer com que os que têm mais paguem mais, para que os que têm menos e os que não têm possam ter. Tá? Aliás, isso aí não tem nada a ver com o comunismo. Né? Os países nórdicos praticam isso, a Noruega pratica isso em parte, a Dinamarca em parte, a Suécia e tal. Né? Então, A ideia da tarifa zero é exatamente isso. O que, que nós fizemos na proposta da tarifa zero de então? Banco. Banco paga IPTU. O que, que é IPTU para banco? Você já pensou o que é? Nada. Nada. Para um banco, IPTU é zero à esquerda em termos de custo. É claro que virá aqui um diretor de banco dizendo que eu estou equivocado, que é por isso que o Santander vendeu todas as coisas e agora aluga. Mas é bobagem. Em termos de movimentação de recursos, para banco é nada. Então, tacam o IPTU do tamanho de um elefante para banco. É muito justo. Agora, é uma disputa política federal, né? Agora, mansões ricas, um monte de coisas, mandam o IPTU do federal, né? Imposto sobre serviço, sobre determinados serviços de luxo, pague. É justo. E é razoável que assim seja. E aí, pasme você, é que essa disputa política é complicada, porque ela envolve mentes também. Se os de cima souberem que, às vezes, se dispondo a pagar isto, coisa que eles se recusam, em geral, no Brasil, não é uma questão de discutir, mas é uma tradição brasileira, sabemos disso, se eles perceberem que aí ele vai poder andar com o ônibus dele aí, aqueles ônibus grandes diesel que você falou, né? Aquelas caminhonetes, ele vai poder andar melhor na rua, sabia? Ele paga por isso. Então, a lógica da tarifa zero é que ela é um projeto que envolve também uma concepção mínima de política numa sociedade. Por isso que eu falei, a mobilidade física é condição para a mobilidade social. Porque não vamos esquecer que o cidadão que não pode se mover nesse mundão aqui dessa cidade, ele não vai consumir cultura, ele não vai consumir direito à saúde que ele precisa. Porque a gente fala, e é curioso, isso está tão entranhado que, olha, eu estou aqui com o Brasil de Fato, que é um jornal insuspeito. Eu coleciono essas várias coisas para dizer a você como essas coisas ficaram estabelecidas e assim ficam. Então, diz aqui um cidadão que quer apoiar um determinado candidato, ou candidata, no caso. Evidente, temos todo o debate em torno da educação, da saúde e da segurança pública. Aliás, nos debates da presidência da República, nunca ouvi falar de transporte público. Isso é uma proposta insana de 400 quilômetros de metrô, que é maluco, maluco para uma cidade que construiu, veja, 68 para cá, né? São 32 anos, nós construímos 70 quilômetros. Agora a gente vai construir 400 quilômetros em quê? Em 2 anos, 3 anos? Não dá. Né? É insano. É prometer algo que... Não estou entrando no mérito de candidato ao B, tá? Mas todos os candidatos falam em justiça, segurança e saúde, né? E ninguém fala em transporte coletivo, porque você só pode ter saúde se você chegar no posto de saúde, ora bolas, né? Você só pode ter educação se você chegar na escola, na universidade. Só pode ter cultura se você chegar no teatro, no show, etc. Que é um transtorno, né? Então, isso que eu estou tentando transmitir. O projeto Tarifa Zero pressupõe uma discussão a respeito de quem paga o quê nessa sociedade. E é por isso que essa discussão, eu disse, é política para valer. E complicada. Eu espero que a insanidade das cidades brasileiras, com o trânsito insustentável, intolerável, acabe fazendo, por vias transversas e até penosas, pensando, é preciso que as coisas fiquem muito ruins para que a gente, então, comece a tentar encontrar soluções. Mas é um pouco por aí que... Eu queria... Só completar um pouco o Lúcio, porque eu sou muito didática e eu me sinto um pouco na obrigação de falar, de deixar isso bem claro, porque eu faço parte de um movimento de transporte que chama Movimento Passe Livre, que defende justamente a gratuidade do transporte. E, basicamente, o que tem que ficar muito claro é que, para existir esse projeto de tarifa zero, você vai ter que ter junto com ele uma redistribuição de renda, que era isso que o Lúcio estava dizendo. E não é simplesmente essa redistribuição de renda, simplesmente porque existe uma superconcentração de renda, isso tem que ser distribuído. É por isso, mas é também porque a gente acredita que quem tem que pagar pelo transporte coletivo é quem mais se beneficia dele. Isso apareceu um pouco na fala do Lúcio, né? A maior parte dos deslocamentos de ônibus são feitos por trabalhadores que vão ao seu local de trabalho ou por estudantes que vão para as escolas, que vão prepará-los para serem futuros trabalhadores. Então, nesse sentido, a gente acha que quem mais se beneficia, falando bem grosseiramente, rapidamente, são os patrões. E essas pessoas deveriam ser mais taxadas, para subsidiar. E existem uma série de cálculos super interessantes que mostram que até numa família, você pega, por exemplo, uma família de classe média alta, se aquela família tem um pequeno aumento no IPTU, um pequeno aumento, né, nesse, ou em outro imposto progressivo, que são esses impostos proporcionais à renda da pessoa, um pequeno aumento nesse imposto pode ser menos do que aquela família paga para o vale-transporte da empregada doméstica que trabalha para eles, mas, nesse pequeno aumento, eles estão beneficiando não só aquela empregada doméstica que vai passar a ter gratuidade, como uma série de outras empregadas domésticas, como eles próprios, porque todo mundo poderia usar esse serviço público, né? E essa é uma discussão bem longa. Eu estou muito triste da gente não ter mais tempo para pensar juntos esse projeto de transporte. A gente vai ter uma pausa antes da próxima discussão, então a gente pode continuar esse debate informalmente. E eu queria recomendar a todos a leitura do site tarifazero.org. Tanto o Lúcio como eu somos colaboradores desse projeto. E no tarifazero.org você tem tanto uma série de textos, inclusive entrevistas com o Lúcio, coisas de época, da época da Prefeitura da Luiz Erundina, quando o projeto Tarifa Zero foi proposto, como a gente tem ali uma série de bons exemplos de transporte. Então, tem o exemplo de Hasselt, que ele falou um pouquinho aqui. Então, eu recomendo muito a leitura do site como uma das possíveis formas da gente aprofundar essa discussão. Aí eu passo para a Renata concluir. Não, eu acho que você já concluiu, Grazi. Vamos fazer uma pausa agora para o café. E a gente, eu sei que teve gente que queria falar e não conseguiu, mas talvez no café a gente consiga continuar a conversa mais informalmente. Daqui a pouco a gente volta. Obrigada a todos, obrigada a participação de todos. Aplausos.